lojinha põe aí de boa. Começou. Tá gravando? Opa. Supostamente. Então parem de falar mal dos outros. É, e não, mas não falem mais que alguém daqui votou no Ciro Gomes. Opa! Primeiro turno. Cara, nunca chegou no segundo, né? Então. Pois é! Pois é. O senhor, senhor 8%, senhor um dígito. É. Só vota no Ciro Gomes no primeiro turno. E vai ser todo assim mundo. Ah, acabou que você confessou, né? Que foi você, mas tudo bem. Confessei. É. 2018 foi uma época bizarra, mas diferente do senhor Ciro Gomes, depois eu tava no meio da freguesia virando, tentando virar votos pro Haddad e pro Eduardo Paes. Que momento da minha vida. 2018 eu não. Eu tenho um amigo que tá todo cirista, assim, sabe? Aquele cara que fica mandando memezinho e link do Ciro toda hora no grupo, assim. Ai, Ciro que palhaçada. Do Ciro Games, é. É, não, mas ele é cirista sério, assim, não é aquele que manda de sacanagem, não. Ele agora é. Tá nessa de terceira via e não sei o quê. Ele é mais cirista que a Patrícia Pilar. É. É, o homem que aparentemente ou quer enganar todo mundo ou não tem controle do próprio partido. Você pode usar o já. É, essa aí da PEC dos precatórios, eu quero ver, hein? Ele não apareceu ainda, né, pra falar a respeito, né? Falou que... Falou, ameaçou tirar a candidatura, ameaçou não. É, rolou um faniquito, né? Rolou um faniquito. Ah, mas isso aí, numa boa, cara, eu acho que... Foi faniquito mesmo, porque depois o pessoal do PTB falou que o Ciro tava ciente desse acordo que eles tinham feito. Pois é. Não, e uma boa, esses caras que são eternos candidatos a presidente aí, porra, tipo, se ele virar deputado federal, por exemplo, é muito mais jogo pra ele, porque ele aparece muito mais, tipo, né, dá muito mais entrevista, pode ir lá na tribuna e viralizar. É, exatamente, cara, é muito mais jogo pra esses caras. Ciro, confio no seu potencial, tenta ser senador, você consegue. Senador, é deputado, isso aí, cara. Ele já foi governador, né? Será? Não foi? Foi. A dor já foi. Tá. Ou será que ele vai tentar cavar uma vaguinha aí? Mas acho que não, né? Não, isso aí seria impossível. Depois de tudo que ele desceu a lenha no Sérgio Molho. Imagina se saem os dois juntos, presidente e vice. Ah, eu duvido muito. Não, na terceira via. Olha, nunca diga nunca, viu? Mas tem os candidatos aí da terceira via, dessa imensa terceira via. Doutor, eu sou terceira via. Eu não acho que não rola por algo de ideologia de qualquer uma das partes, não. Pô. Então, é que o Moro não aceita. Não, acho que alguém... Vem fazendo. Eita, alguma coisa muito bizarra aí de. Alguém tá correndo pra um carro. É, mas eu não acho que seja alguma coisa ideológica, não. Acho que seja mais, tipo assim, muito cacique pra pouco índio, sabe? Tipo, ah, quem vai ser o chefe aí da chapa? Quem vai ser o vice? É, acho que nenhum dos dois vai querer ser vice do outro, entendeu? Então, só por isso, né? Agora, Ciro Gomes, presidente, e Arthur Lira, vice. Olha aí, hein? Ó. É, mas possível. Tem outros caras, tem o Mandetta, né? Tem uns caras aí, né? Na parada. O que não falta. tem o Luciano Huck ao lado da Angélica. Um pauzão, já pensou? Porra. Né? Vote no pauzão. Meteu o pauzão nos problemas do Brasil. É, tipo, vamos dar uma paulada nos problemas do Brasil. O Cortes MDM falou que é o vídeo dele mais popular. Claro que é. Em algum momento eu duvidei. Cara, sério, o corte do MDM, né? Existiu uma coisa, corte do MDM. É muito prova de que o podcast como mídia falhou, né, cara? Falhou. E tem um lance, né? A princípio, cortes deveria ser uma coisa curtinha, né? Cara, e aí, tá cada vez maior, né? Os vídeos daquele filme. Ele postou 40 minutos, cara. O corte do programa de 9 horas é um corte de 40 minutos. Faz sentido. É tipo, você quer ver só o filé? O filé aqui, esses 40 minutinhos aqui. Filé deste enorme boi de 4 metros. Exato. Esse pedação aqui. É. Eu tô selecionando comentários ainda, viu, gente? Que eu nem parei pra fazer isso. Não, não precisa esquentar, não, que eu... Faz tempo que eu não venho, não lembro mais como é que funciona esse negócio. Eu não sei como funciona esse modelo. aplicado a... É assim, né? Ninguém faz nada e aí eu tenho que fazer. Essa mídia nova, podcast... Não, mas podemos falar então que 19 anos de MDM. E aí? Eu tô selecionando aqui os parabéns, os elogios da galera. Vou ler elogios. Ah, mas eu duvido. Vou, não? Vou. É pior. Não, mas mesmo, real do passado, mas real do futuro. Cara, e conhecendo MDM, ano que vem, que é 20 anos, não vai ter nada. Nada. Nada, nada. Tudo bom, mas acho que é graça. Ah. Passou a data do 19? Aí, só falou, os 21, no 21 vai ter alguma coisa. Mas no 20, não. Não, mas não. Qual é o signo do MDM? Cara, não faço ideia. Tá aí, boa pergunta. Início de novembro. Que cara, mas é que o MDM tem aquele problema. Escorpião. Fala aí do problema. De nascimento e registro. Sim. Que, tipo, tem uma ala do MDM que defende que o MDM foi criado em outubro, né? E outra que fala que foi... Em junho, julho, não sei, alguma coisa assim. Então tem uma dissidência. E até outubro, né? Tem a dúvida se é tipo 1º de outubro ou 31 de outubro. Então, assim, é qualquer coisa, cara, que você quiser que seja. Ó, mas eu acho que vale a pena ser escorpião mesmo, que é o que mais tem nesse site. Direitinho. É. Mas o... Cara, nessa coisa de, tipo, se é primeiro ou se é 31 de outubro. É tipo assim, cara, o MDM foi criado, tá tanto tempo aí nessa estrada, que, tipo, nem essa coisa de signo nem era moda ainda. É coisa recente, começaram a falar nos últimos 15 anos aí. Antes não falava isso. Peraí, falar de signo ou falar mal de signo, que tá, que tá na moda? Eu não consigo ter inventado, eu acho que foi agora. Esse lance de signo, essa parada recente. Não, eu tô imaginando o jovem ouvindo e assim, caraca, é mesmo? Putz, não sabia. Isso aí não vai pegar, essas ideias novas. Tipo televisão, automóvel, né? Essas ideias novas aí de tecnologia. Astrologia. Ah, que nem o Algures lá, falando hoje lá no grupo, que, imagina chegar aí numa época, se a gente conseguir viver numa época em que as pessoas não sabem mais diferenciar realidade de ficção. E eu assim, cara, sempre teve isso, tinha aquela galera que batia. Desde os anos 60, né? Pois é, porque fazia um jogo da novela, sabe? Tipo, bora, gente. Batiam na atriz da Globo. E quando saiu Matrix, que ficava todo mundo bolado, e se a gente tiver na Matrix, né? Aí aconteceu alguma coisa, sei lá, um déjà vu, eu disse, falha da Matrix, alguma coisa assim, pô, a gente vive mas nessa até parada, hoje, né? Um déjà vu é isso. Déjà vu, sim. A gente já tem a galera paranoica com isso, tem bastante tempo. Ah, sim, mas aí se você for puxar pra esse lado, a gente volta, sei lá, pra Descartes, assim, sei lá, sabe? Vai ficar... Tudo bem, desculpa aí. Gente que duvida da realidade filosoficamente falando, eu tô falando desse tipo de coisa idiota, tipo assim, gente que bate na atriz da Globo porque ela é vilã da novela, sabe, quando vê ela na rua. Você maltratou a fulana e dá guarda-chuvada na atriz da Globo, como já aconteceu essas porra, sabe? Isso que eu tô falando, sempre teve, sabe, não é... Só mudaram os meios, entendeu? Tipo, agora é por causa do WhatsApp, por causa de vídeo de fake news, mas sempre teve, sabe? Gente que não consegue desassociar e ter esse discernimento de isso aqui é a pessoa, a vida real, isso aqui é a ficção, é o inventado, sabe? Não é uma diferenciação tão clara assim como vocês pensam que é para algumas pessoas, sabe? Então, eu diria que não é nenhuma novidade. É isso que eu tô falando. Comentários aqui que eu tô selecionando, tem aqui o Ren Olivier, ele manda aqui, ficou decidido qual a data exata de aniversário do MDM, ou ainda continua aquela putaria de sempre? É. Mesma putaria de sempre, sim. Cara, eu lembro de alguma discussão, sei lá, isso já, provavelmente mais de 10 anos, a gente chegou nessa conclusão que ia ser 31 de outubro, só porque era mais fácil de lembrar, mas assim, sem nenhuma convicção, sabe? Só porque era. Aí foda-se. Gente, antes que eu durma, pode mandar recadinho? Pode, claro, já pode. Enquanto o Real tá selecionando, pode recadinho. Isso, vamos aproveitar esse clima aqui de acorda, paz e amor. Tapinha na cara, toma um café e aí dá o recadinho. Então, aproveitar esse clima de paz e amor que está reinando hoje no aniversário do MDM. Eu quero mandar um beijão para aquele ouvinte do Japão. As canetas chegaram, Eduardo! Ele foi muito... Ele foi... Eu acho que é o ouvinte que perguntava, que começou a história do... Ainda dá tempo para perguntar? Então, ele comprou um kitzinho de Copic para mim, pro Fioras, e, cara, mandou pra Júlia, e aí essa semana chegou aqui a caixinha. Então, primeiro... Eu preciso agradecer a ele, porque foi uma gentileza super grande, assim, e pode ter certeza, Eduardo, que essas Copics aqui eu já vou botar ela para jogo. já tem pintura na fila e eu vou usar o kit aqui. E aí eu quero aproveitar e agradecer a Ju, que fez o meio de campo, que recebeu essas canetas e depois mandou para mim, mandou pro Fioras. E dá um abraço público aqui na Ju, um beijão nela, porque eu tava meio caída aqui essa semana e chegaram as canetas e chegou ainda uma cartinha muito maravilhosa dela junto. Foi uma delícia poder... Cara, voltar, receber uma carta e ler, assim, e me animou bastante, Ju. Então, precisava te agradecer também. Essa semana foi assim... É bom, né? A gente receber carinho de vez em quando. E a gente fala tão mal dos ouvintes, chama de lamentável tudo. Mas eu achei muito, muito bom. Pra mim, eu não ganhei nada, pô. Eu, hein? Mas eu perguntei no grupo. Alguém quer... tem um ouvinte que vai me mandar caneta. Alguém quer... Ele tá perguntando se alguém precisa de Copic. É Copic? Copic? Não sei como é que fala o nome. Aí a Adriana e o Fiorito falaram. Eu acho que o resto não acreditou. Tipo, achou que era brincadeira. Cara, um pacote de Copic pra mim... teria tanto valor quanto o pacote de absorvente, que é zero. Vou fazer Meu Deus do céu, que comparação! É algo pro qual eu não tenho uso, simplesmente. Compra um daqueles. Não, você tem que comprar um daqueles livros de pintura. De colorir, pra adulto. Pra adulto que é pra. Imagina pra você ganhar um negócio que desenhista profissional usa e ficar usando pra colorir que nem um idiota, porque você não. Aquelas que vem com o número correspondente à cor, pra você não errar, você já viu essa? Pra não errar, tá aí também. Tá tipo, um livro pra adultos, né? Pra, aí tá lá. As cursinhas liberadas. Então, pra ficar claro, pra Adriana, vocês dão presente pra ela, levam chocolate pra ela no evento, levam um cafezinho. Pra Adriana, vocês não são lamentáveis. Pra mim, vocês são, nunca me deram porra nenhuma, foda-se vocês. É. Mas se quiserem mudar isso, a lojinha tá aceitando. Aceito gift cards em dólar do PlayStation. Aceito. Opa! Uns cristalzinhos lá do Genshin Impact. Primogênito, cai bem. Cara, e a merda, né? Porque a coisa do PlayStation ser. O meu perfil, aqueles perfil que quando não tinha BR ainda, né? Então era tudo em dólar. Então, assim, eu não posso fazer compra em real naquela merda. É um cu. Então, enfim, é bosta. Eu passei a usar meu perfil brasileiro por conta... Eu não aguento mais. Tipo, toda vez que eu queria fazer qualquer transação... Porra, esse perfil tá em dólar. Dólar tá muito caro. Vou começar a usar o perfil brasileiro. É bom que pra mim é muito fácil não gastar dinheiro com o jogo por isso. Porque, assim, né? Não. Precisa fazer em dólar, não. Obrigado. Ah, só 20 dólares, você faz a conta, caralho, são mais de 150. Não, não é nem isso não, cara. Às vezes daqui, os jogos estão super promoção, então, sei lá, o jogo tá 6 dólares. Mas, tipo, cara, olha o que eu vou ter que fazer de arranjar um cartão que faça cobrança internacional pra botar lá. Não, deixa pra lá. Posso passar sem esse jogo, tá tranquilo. Tá super tranquilo. Então, nesse sentido é bom que é uma economia forçada ter uma que é americana no PlayStation. A Adriana já dormiu? Não. Tô aqui acordado, eu fiquei pensando, quem tá respirando no microfone? Tô ouvindo alguém respirando no microfone. Achei que alguém tinha. Pode ter sido eu, desculpa. 5 horas chegou pra atazanar o podcast. Eu tava com o microfone desligado até agora, nem vem. E boa noite às pessoas queridas. Tava mudo. E quando eu falo pessoas agora, queridas, Lajinha, eu falo não você. Depois do último episódio do último podcast, eu não falo mais boa noite, não. Eu já entro no podcast gravando. Eu vi o quanto que o Léo fica aborrecido, reclamando. Essas pessoas chegam aqui, dão boa noite, corta o papo no meio. É, atrapalha. Eu não dou boa noite mais, não. É que nem pessoas que chegam da miúda. Mano, não esqueceu ainda, JP? Não, vocês fazem questão de lembrar isso, eu tô só sacaneando mesmo. Vocês já perguntaram pra alguém de verdade, tudo bem? Tipo, você chegar na pessoa e mandar no WhatsApp: oi, cara, tudo bem? Ah, só quando algum parente morre, assim, que você pergunta. De verdade. E aí, cara? Porque eu acho que quando a gente fala tudo bem, em geral, as pessoas já ficam, né? Eu não vou responder tudo bem, eu vou ficar esperando. A maioria, imagina. Não vou responder tudo bem, eu vou ficar esperando que a pessoa venha aqui falar alguma coisa, né? Cara, eu nunca respondo tudo bem. Tipo, geralmente, é óbvio, tipo assim, depende do grau de intimidade com a pessoa. Eu geralmente eu não pergunto: e aí, como é que tá, cara? Beleza? E não é uma pergunta mesmo. A mesma merda de sempre, eu respondo. Cara, é uma merda de sempre. Ó, em 2 de fevereiro de 2021, eu perguntei pro JP de verdade: tudo bem, JP? E é isso, nossa última troca de mensagem. Tudo bem, JP? E ele não respondeu até hoje? Com ele, até hoje. Eu acho que ele deve ter pensado: eu não vou nem me dar o trabalho. Cara, se bobear, ele dizia alguma coisa, mas era aquilo que ele queria dizer. Era tudo bobear. Se bobear, cara, eu reconheci o número e aí eu só bloqueei. Não adicionei você. Eu reconheci o número. Eu não sei que era melhor não estar tudo bem. Ah, por 5 horas, tudo bem? Só bloqueei. Depois dessa, 5 horas, você tá tudo bem? Mas 5 horas, você não tô bem. Não era algo pessoal, não era tipo: ah, não vou responder porque é o 5 horas. É tipo assim: ih, tem alguém falando comigo, não sei quem é, não vou responder não. O que eu imaginei, JP, é que você devia ter pensado assim, porque o JP fala muito isso, né? De, pô, fala logo o que você quer. Então eu pensei que você deve ter achado que eu tava começando a conversa, mas não, era realmente tudo bem. Cara, só duas coisas. Eu faço isso no WhatsApp do trabalho, que eles mandam, tipo: bom dia, Ivo. E aí fica, sabe? E eu não respondo. Tipo assim, tá, sabe? Em vez de bom dia, Ivo, eu tô precisando disso, isso. Não, eles falam: bom dia, Ivo. E aí não falam nada, né? E aí eu também não. Aí, tipo assim, às vezes passa 10, 20 minutos até que daí eles falam: então, vou te mandar aqui os negócios. Aqui, né? Caraca, o cara fica esperando um bom dia de volta por 20 minutos. Pois é, cara. Cara, isso lembra muito as conversas com o Felipe no WhatsApp, né, cara? Tu lembra disso aí? Quando a gente conversava mais no chat lá do Gmail antigamente, né? Então, assim, o Felipe mandava de manhã um: cara, você tem um minuto? E aí você tava fazendo uma coisa e tal, e você respondia, sei lá, 7 minutos depois. Fala: não, agora tenho, fala aí. Ih, agora eu esqueci. Cara, pô, nem lembro mais que eu ia te perguntar. Isso é o clássico Felipe no chat. Sério. Mas... é muito cara de bom. Agora, outra coisa que eu ia falar é que 5 horas você tem que trabalhar isso aí, viu, cara? Porque direto você reclama disso, de: comigo você já fez isso. Ai, a última vez que eu falei com você no WhatsApp foi em 1986, até hoje você não me respondeu. Mas só pra deixar claro, o caso do JP eu não tô reclamando, eu entendi, depois de um tempo eu entendi. Ah, ele tá achando que eu... Isso quer dizer que o meu caso você reclamou mesmo, é isso que você tá querendo dizer? O seu caso foi uma reclamação real, oficial. Eu falei: porra, cara, isso eu tinha. Isso eu tinha antigamente no trabalho, que eu trabalhava em empresa gringa, tá? Eu tinha muita comunicação pelo chat interno, e tinha lá a política que a gente chamava do no hello, que é assim, tipo, você não fala hello, are you there? Você já fala: hey, Felipe, I need something from you, blá blá blá, e começava a dizer. E aí, quando a pessoa pudesse, ela olhava e falava: ah, eu posso, me dar 2 horas que eu te mando essa informação, ou: ah, eu não tenho essa informação, procura fulano de tal. Era isso. Assim, se a pessoa falasse hello, era considerado normal você não responder, entendeu? Porque assim, podia fazer um meme, mandar um stickerzinho do puta, esqueci o nome do cara, do Lionel Rich. O cara manda hello, parece. Hello! Manda um stick. Fora, né? É, boa. Manda o stick do Lionel Rich e não responde, né? Cara, eu vi esse clipe de novo a semana passada. Que clipe, cara? Cara, é mó doente, né? Ele perseguindo a menina. A menina cega. Esse clipe da cega é maravilhoso, cara. É muito errado, cara. O Lionel Rich é muito errado, mas é pouco errado, ele é muito errado. E a galera achava que romântico. Que romântico, né? Sim. Ele perseguindo a menina cega. Tem uma hora que ele tá assim, a, sei lá, 20 centímetros da cara dela. Hello! Ela tá vivendo foda-se, né? Pior que isso, no flash. Esfregando a salsicha em super velocidade na salsicha. Na menina. Cara, mas eu acho que a gente teve um podcast MDM antigo, acho que a gente decupou esse clipe comentando ele cena por cena, assim. No meio da gravação, a gente parou pra ver o tipo, cara, olha o flash. Do Lionel Rich. Hello. Ah, se tivesse vitrolinha, podia fazer de novo, né? Uma reação no canal do YouTube. Coloca lá, a gente grava. É, coisa que os jovens fazem, né? React. React. É o que a gente fez lá do... Tem aquele clipe dos vampiros também. Vampiros? Cara, desculpa, a gente desculpa, tinha... pode falar, depois eu falo. A gente tinha que fazer react àquela luta final do filme do Crepúsculo. Dos vampiros na neve. Das cabeças cortadas. Eu nunca vi, pra mim seria react de verdade. É maravilhoso. Pra mim seria react de verdade, que eu nunca vi isso. Eu só vi essa parte. E tipo, eu tenho a sorte de quando eu tô zapeando e tá esse filme passando, tá sempre nessa parte, cara. Aí eu tenho que parar e ver, sabe? Se eu não consigo. Eu passei pela mesma coisa. Eu cheguei e tava passando isso. Eu falei, deixa eu ver qual é desse filme. Eu pensei, pô, esse filme é bom, cara. Eu tava loucuragem. Mas não, né? Não é nada aquilo tudo. Nesse dia, eu 5 horas, se descobriu o fã do Crepúsculo. Super. Tipo, lembra, eu tinha esse mesmo problema com o desenho da Liga da Justiça. Que eu lembro que eu trabalhava no sábado e eu não conseguia assistir ele, que ele passava no SBT. Sim. E aí, todo sábado que eu tinha folga e eu ia assistir, era o mesmo episódio que tava passando, que era que raiva. O primeiro episódio da que eu acho que é o primeiro mesmo dos Marcianos Brancos. Sim, é o primeiro. Cara, é o primeiro. Mas aconteceu umas 4 vezes isso, cara. Tipo, pô, hoje eu vou conseguir ver o desenho da Liga. Aí eu sintonizava, era o mesmo episódio que eu já tinha assistido há 5 meses atrás, assim, sabe? Eu tenho a pergunta pro 5 horas. 5 horas, você que trabalha com jovens, Crepúsculo ainda é uma coisa de jovem ou jovem? Não, Crepúsculo é coisa de velho. Crepúsculo é velho, já passou. Eles nem sabem. Mas eu descobri isso esse ano de um jeito bem desagradável. Eu falei assim, então, tipo assim, sei lá, aquele cara do Crepúsculo, eles ficaram me olhando. Eu falei, vocês não sabem o cara do Crepúsculo. Ele vai falar do Batman. O povo não sabe. Não, agora agora... Ah, eu tô ligado, é um filme lá que eles brilham, né? Eles não sabem nem que eles vampiros. Eu falei, você tinha que ter falado assim, o cara lá do Harry Potter. O Cedric. Harry Potter. O quarto filme. Boa, Adriana. Tinha que ter falado isso. Eles agora é Capote mais velho, ué? Pô. Agora é Capote. É, mas eles. O Harry Potter não saiu. Mas eles ainda gostam bastante de Harry Potter. Que coisa. Apesar da J.K. Eu tenho vários alunos agora lendo. Agora é Capote. Que mano. Elas Juventude são bem capopeira. Ah, os capotes, Então, aquela hora que eu ia falar do clipe, eu morri de é aquele. Vocês sacam aquele clipe, o Total Eclipse of the Heart? Sim, bizarro demais. Então, esse clipe é muito nada a ver, né? E eu acho doido que. Ele não faz o menor sentido. Não é romântica aquela música, é só... É nada, eu não sei o que é aquela música. Cara, mas o... É muito doido. É legal, a galera do Bright Eyes, cara, tipo... É um efeito muito esquisito de olho azul. Então, O pessoal do MD Monas me contou o que, que era isso. Acho que a Júlia tava junto, não tava, Júlia, quando a gente discutiu esse clipe? Eu acho que eu tava. Um filme de vampiro, gente. Cara, eu nunca prestei atenção nesse... Então, era pra ser um filme de vampiro dentro de uma escola, tipo um Harry Potter com Crepúsculo. Um filme de vampiro com escola. Só que bem antes disso tudo, né, cara? Bem antes de tudo, sim. Anos 80. E aí eles desistiram do filme e ela ficou com o clipe pra fazer. O que era legal desse filme? Um filme que não existe. Mas é sério isso? É real, era pra ser um filme. Com atores mesmo, tipo... Sim, sim. Mas quer dizer, eu acho que o clipe, a música dela e o clipe veio bem antes de começar a produção. Acho que eles tinham cenário só, tá ligado? Os atores não são... Foi o que aconteceu com a Crystal na Marvel. A Crystal, ela foi encomendada por uma produtora de discos que ia lançar uma cantora, né, cara? E que ia ser uma parada multimídia. Ia ser um filme com a... Como é que era o nome dela, cara? O lance é que iam usar gibi e filme pra promover uma cantora já, tipo... Pra ela já sair estouradaça, entendeu? Só que aí... Faz mais sentido. Não saiu, mudou um pouco o visual dela e lançou, pode ser personagem, agora é minha, foda. Que loucura. Vocês lembram quem é a pessoa? Você lembra quem que é? É, eu queria perguntar também. Lembro, cara, sei se era, de repente era Olivia Newton-John, que tava na época, sei lá. Eu não lembro quem que era também, cara. Mas eu acho que nem era uma... Se brincar, eu acho que era uma cantora que nem rolou, assim, sabe, talvez. Eu acho que foi isso que aconteceu, acho que não rolou o lançamento da cantora, e aí por isso que abortaram o projeto. E aí a Marvel, para não perder tudo que eles já tinham feito, tentaram lançar a Crystal. Sim, redesenharam ela um pouquinho e lançaram como Crystal. Foi meio que rolou com a Mulher Hulk, tá? A Mulher Hulk eles só fizeram porque a CBS, que fazia o seriado do Incrível Hulk, registrou o nome Mulher Hulk. E tipo assim, eles tinham um plano para fazer um seriado da Mulher Hulk sem a Marvel ter a Mulher Hulk. A Mulher Hulk não existia ainda. E a CBS registrou. Maluco. E isso, como eles tinham os direitos de exploração da propriedade intelectual, né? Hulk, né? Não, a personagem não existia. A CBS só registrou o nome. Aí a Marvel viu isso e falou: opa, olha a CBS querendo dar um pelezinho na gente aí. Exato. Fazer um seriado do, tipo assim, baseado no Hulk, só que não é o Hulk, e aí eles não precisariam pagar nada pra Marvel, né? Exato. Aí a Marvel foi lá e, tipo assim, em 3 semanas encomendou a e criou uma Mulher Hulk do nada, assim, que pra doido. Ela estrear no quadrinho, só pra o CBS não usar. Vai. Tanto que era... A Selvagem Mulher Hulk, né? Não era sensacional, hein? Não, e tipo assim, mó manjadaça, prima do Superman, do Hulk, sim, que recebe uma transfusão de sangue. Transfusão de sangue. Cara, não tem nada mais. Cagadinha, assim. É mais preguiçoso que isso, né, cara, no quadrinho, né? Cara, mas voltando lá pro clipe do Toto Equipe Ferrari. A Bo Derek. O que foi legal desse clipe? Cantora. É que tinha. Quem? Isso, a Bo Derek. Ela era atriz. Mulher Nota Mil. Mulher Nota Mil? Essa é a Kelly LeBrock. A Bo Derek fez aquele filme soft porn do Tarzan. Que o Tarzan era um Tarzan loiro. Nossa, o Romita Jr. queria que a Crystal aparecesse com a Grace Jones, mas a Filmworks queria que fosse a Bo Derek, só que o projeto morreu porque eles não queriam deixar o marido dela dirigir o filme. Tá certo. Nossa. Certo, foda-se. Que zona. Peraí. O plano começou, eles queriam lançar a Grace Jones? Não. Não, o Romita Jr. queria desenhar a Crystal que nem a Grace Jones. Não, é que ia ser um filme com essa personagem Crystal. E ela ia, tipo assim, ia ser multimídia, entende? Ia ser um filme, ia ter quadrinho, e ela ia ser cantora no filme, e aí iam tipo assim, gravar um disco, né? E aí aquela ideia, né? De que se lançasse todos esses produtos, um ia ajudar o outro e ia bombar muito o conceito como um todo. Eu tô lendo aqui o texto. Ia ser a Bo Derek, que era atriz, né? Era modelo e atriz, né? Só que aquele filme dos dois moleques que criam uma mulher perfeita. Ai, eu achava é muito que era... errado. Mulher Nota Mil. Mulher Nota Mil mesmo. É a Kelly LeBrock, que foi esposa do Steven Seagal. É do Hildes esse filme, cara. É muito doido. Mas um negócio que eu ia falar do clipe. E o vilão do filme, só um pouquinho, o vilão do filme é o Robert Downey Jr. Ele é o piá malzão do ele é nojento no filme. Não é esse também que tem o Bill Paxton, que é o Chet, que é o irmão bully? Eu acho que é, ele é o que vira bosta, né? O Bill Paxton não é o... É. Ah, não, é isso mesmo, é isso mesmo. É isso mesmo, é. Esse filme é várias pessoas impressionantes. Mas o que eu ia falar do clipe da Bonnie é que uma coisa que rolou com esse clipe é uma coisa que teve uma época, uma moda disso na internet. Acho que no YouTube já, não sei se foi antes do YouTube ainda. E era o Literals, que era tipo você colocar o clipe e botar alguém pra imitar o cantor. Maravilhoso. Uhum. Só que dizendo literalmente o que tava passando na tela. Então, assim, o literal desse Clips of the Heart é maravilhoso, assim. É meu clipe de final de ano, JP. Pra eu acabar o ano e as crianças dizerem que eu fui um bom professor, eu passo esse clipe. Funciona. E aí chegou... Não, eu lembro que essa moda chegou a pegar... Essa moda chegou a pegar com clipe brasileiro. O que a gente tinha de clipe brasileiro conhecido? Abertura de novela. Então tinha assim, aberturas literais de novela. Que era um negócio maravilhoso. Aí tinha tipo, aquele da Rainha da Sucata, que ele dança com uma mulher de lata, né? Feita de ferro velho. Tinha aquele do Vale Tudo, que era tipo um PowerPoint, sabe? Aí era muito. Nossa. Cara, aí tem uma parada, tem um verso que eu uso até hoje, que é quando aparece um tucano nas imagens, a moça canta, né, imitando a Gal Costa, sutil propaganda do PSDB. Cara, eu falo isso até hoje. Sempre que aparece um tucano, eu falo sutil propaganda do PSDB. É muito bom ter lá, tipo, Maracanã, Schumacher, balões, é muito... Cara, isso aí, eu acho que isso aí começou com aquele vídeo do cara narrando a propaganda do Exército Brasileiro, não foi? Sim! Ah, eu já vi. Cara, esse vídeo é maravilhoso. Esse vídeo é maravilhoso, sim. Corda, corra de paraquedas. Atirar com a bruxa, sair de paraquedas. E no final dele, ele tenta dar uma cantadinha. Thundercats, ou Visão Além do Alcance. Caraca, eu gosto demais dessa propaganda. É muito bom. A propaganda é uma merda. O vídeo zoando que é maravilhoso. Não, o cara não, então, ele junta umas quatro propagandas, né? Não é uma só. Ai, cara, muito bom. Cara, desceu na cordinha. Desce a cordinha, sobe a cordinha, anda na lama. Dá tiro de canhão, pula de canhão. Dá tiro, mexe no computador. Anda de helicóptero. A versão literal do Total Eclipse of the Heart eu mandei lá. Nossa, esse clipe é muito engraçado. Cara, então, acho que as duas mais clássicas dos gringos é o Total Eclipse of the Heart. E do Ahá, cara, o Take On Me, cara, é maravilhoso. Eu acho que eu nunca vi do Take On Me. Procura o literal do Take On Me, que é maravilhoso. Cara, vocês lembram do Ahá que rolou uma vez no Gugu, que eles promoveram o encontro de uma menina brasileira que ela sonhava com o cara do Ahá, e o cara falou numa entrevista que sonhava com uma garota, e quando mostraram que a foto dessa garota brasileira, ele falou que era exatamente essa menina que ele sonhava. Eita! Caraca! Meu Deus! Pô, vocês não lembram dessa história, cara? Isso aí foi muito sucesso na época. Gente, caralho, eu adorava o Ahá! Depois procure isso aí. Eu acho que tem até. Eu acho que eles se encontraram no palco lá do programa do Gugu na época. Tal. Caraca, que maluquice, velho! Imagine! Eu tô pondo aqui. Boa noite. Eu tô pondo a Gugu aqui pra baixar. Eu até hoje não sei se isso aí foi um grande hoax que eles fizeram, tipo, uma pra lançar a banda no Brasil, ou se era verdade. Uhum. Cara, semana passada uma criança não, me falou calma aí que a Deia chegou. Eu dei risada, a Deia chegou. E ele ficou sério. Eu tenho a pergunta pra Deia aqui rapidinho, 5 horas. Quebrou o pau lá, Deia? Quebrou o pau lá? Como é que foi a reunião do condomínio? Meu, foi chatíssimo em vários momentos, mas teve a discussão. Eu já saí já feliz. Já. Deu cadeirada em alguém? Deu cadeirada? Jogou a cadeira? Não precisou, mas mas teve discussão e falando, você não entende de contabilidade. Falou. Carteirada, né? Teve dedo na cara? Dedo na cara quando ele falou isso? Olha, faltou pouco, viu? É que tinha muita. O cara tava segurando várias coisas, mas quase faltou isso. Cara, essa microfísica do poder, assim, é muito massa, né, cara? Em reunião de condomínio, assim, tipo, cara, reunião de condomínio, tipo, é uma coisa que É, as posições de poder, né? Tipo assim, fazem, né, as pessoas. Cara, tipo, é o mais baixo. Acho que mais baixo que isso, só líder de sala, né? Acho que mais baixo. Mas eu adorei. A gente decidiu várias coisas, assim, 5 pessoas. Em todo o prédio a gente saiu decidindo, assim, é isso aí, vamos fazer. Não, isso não, vamos fazer isso. Foi legal. Eu curti. O mic do poder foi. A Bea curtindo o poder. Ela sentiu o gostinho do. Exato. Vai querer se candidatar agora, já. Tô falando, cara, daqui a um mês, síndica ideia. Síndica ideia. É o futuro. Ó, minha dica é pule fora, não vale a pena, não, gente. Não, mas pior, cara. Ideia, mas a discussão saiu entre essas 5 pessoas? O barraco? Não, tinha mais 3 lá da assessoria administrativa e a síndica. Fora 5 pessoas. Ser síndico de prédio é só se você estiver desempregado, cara. E aí isso não vira sua função. Porque... Não vem tirar meu sonho, não, 5 horas. Mas isso que eu ia falar. Tem condomínio que tem salário síndico, sabia? Não, mas tem. Aqui no meu tem. Eu não quero. E eles já me colocaram 2 vezes. Falei, não, cara, esse condomínio aqui, eu tenho medo. O Léo que sabe, esse treta que deu aqui. Tem gente que foi processada e tá respondendo na justiça até hoje. É, mas isso enrola. Do prefeito, sabe? Do cara administrar mal o dinheiro, roubar dinheiro de condomínio, né? Tipo, superfaturar obras. Que ele ficou achando que ele ia morrer ano passado de Covid. E aí me falaram que quando a família dele... Meteu o louco. Ele tava falando que se eu morrer de Covid, vão me deixar em paz com essa história do prédio. Ele foi síndico nos anos 90 e tá dando treta até hoje. Coisa que ele fez nos anos 90, cara, no prédio. Não, eu não acho que presta. Curitiba é foda, né? É tipo você, assim, cara, pegando mensagem do WhatsApp de 21 de 2019 vindo assombrar as pessoas. Imagina quanta merda que esse cara não fez pra estar sendo cobrado de até hoje, né? Então, aí vai, o cara só matou 3 pessoas no elevador. Ele sabe que ele fez cara, merda, só que aí, assim, algumas das pessoas morreram, né, dessa galera que morava aqui no prédio, outras pessoas estão vivas e aí eles ficam trazendo coisa da galera que morreu. Por um segundo achei que eles tinham morrido pela consequência do que ele fez, assim, tipo, no segundo andar elas morreram depois, né? Nossa, que louco, imagina. Mortes misteriosas. Eu não vou falar que nada aconteceu aqui, porque eu já contei, né? Tem 2 aqui no prédio que tem anda com tornozeleira, né? Então, e um deles já foi síndico, então tenso. Ai, ai. Ganhou tornozeleira depois, assim. Odeia, não, foi quer antes, dizer que o teu sonho, a tua meta... Agora é. Ser síndica ou nada. Síndica ou nada. Aí eles vão ver o que é bom. Ai, meu Deus. Eu tenho grandes planos. Ai, meu Deus. André, imagina o pessoal te procurar de 5 em 5 minutos para resolver pepino, André. Eu poder mandar? Ah, Adriana, não tem preço. Que medo. Caraca, é. Mas alguém mais tem recado? Eu tenho. Então manda, Juliana. Alô? Ah, então, é só pra dizer que eu estou tentando minha vida de streamer de corrida velha. Ou, caralho, 5 horas. Que escroto, né? Deixa eu ficar mudo. Foda. Mas tá tudo bem, Júlia? Ignora. Então, e continua. É Ju Matos lá na Twitch. E eu faço uns vidinhos dirigindo mal, uns carrinhos antigos. Porque é mais legal você dirigir a Williams 92 do Mansell do que dirigir carro novo. Ou fazendo qualquer outro joguinho idiota que eu queira jogar e ficar batendo papo com as pessoas. Então apareçam, dizem que eu sou uma pessoa até legal. Calma aí, Ju Matos, como fala mesmo? Tudo junto? Ju _ Matos. Matos com quantos T's? Só um, porque eu sou pobre. É porque o segundo T fica mais caro mesmo. Ah, agora eu gosto. Tem até uma arte bonitinha, pô. Cheio de gargueri. Tem a arte, só arte, eu vi a arte no... Arte. No Twitter. Tá bem maneiro mesmo. Pronto, estou seguindo. Muito obrigada. Boa. Vamos para as estatísticas rapidamente, então. Ué, não vai ter comentários? Vai. Não, todo mundo. Há um tempão já isso aí virou padrão. Faz tempo, gente, que já tá ficando. Eu não tô aqui faz tempo, gente. Desculpa aí. A ideia é ir mudando a ordem das estatísticas, assim, até chegar um momento que eu vou fazer, tipo assim, eu leio 3 no início, daqui a 15 minutos eu leio mais 3, depois... Eu acho que parcimônia é a chave. Não, distribuir e elas. Nem não, avisar que é estatística, sabe qual é? Tipo, no meio do papo solta, né? Às vezes você acha que você só tá tendo um derrame, e tá, não, o pinto do Batman caiu cego. Exato, no meio do papo solta um pauzão da Angélica. Eu acho que a gente encontrou uma mina de ouro. É massa, tipo, hoje vou regaçar, manda imagem top aí pra Zap. Melhor que isso, só se for tipo um daqueles robôs com voz assustadora que aparece no cara, podcast. Por isso, hoje vou regaçar. Manda a imagem top aí pra Zap. Depois teve outro cara que procurou por Akira engolindo Benga. Que o caralho! Jesus! Depois eu teve um cara que... imagem mental. Que procurou por quantos filmes e revista tem Kiss Ass? É a versão pornô de Kiss. Ah, entendi. Mas qual foi a pergunta? Quantos aqui é? Os filmes e revista tem Kiss Ass. O título nacional, em vez de quebrando tudo, seria beijando tudo. Beijando bundas. Depois, esse aqui eu gostei que o cara dizia. Queria saber como partiu o filme pornô. Queria saber como partiu o filme pornô. Será que ele misturou? Pensamento se perdeu no meio. Não, acho que ele mudou de ideia no meio, 5 horas. Né? Tipo, queria saber como? Foda-se, partiu o filme pornô. Foda-se, essa merda. Quero saber mais nada, não. Ou ele pornô. Quer saber como. Como partir para o filme pornô? Como iniciar uma carreira? Ah, pode ser, pode ser. Que, aliás, era uma dúvida que um certo MDM opa, tinha. Sim. esse aqui eu gostei que o cara procurou assim. Só filmes com avaliação de 94%. Orgias. Putaria. Por que especificamente 94, né, cara? Não sei, né? Pô, o cara que é o. Minha só o decente, né? Não é tipo. Não é. Ah, mais de 90%, ele quer especificamente 94%. Caralho, ele tá morrendo. Eu não estava esperando por essa. Fui pego com as calças curtas. Isso não é o nome de morgia com 54%. Ai, ai. Depois teve uma aqui que eu confesso, demorei um pouco para descobrir o que era, mas eu descobri que foi assim: Sere do Argeiro que luta paz aonde? Ah, faz entendi. Entendi. Pô, fácil. Ah, é a série do Argeiro. Do arqueiro que luta. Do arqueiro que luta. Mas eu acho que é a nova série que o Steve Amell tá fazendo. Que é que é Hills, que ele é lutador de luta livre, ele e o irmão dele. Mas ele é arqueiro também? Não é, mas eu acho que o cara tá procurando isso. Ele tá procurando a série do arqueiro que luta. Não a série do que o arqueiro é arqueiro. Ele quer a série do arqueiro que luta. Arqueiro da luta livre, entendi. O arqueiro. Exato. Cara, deve ser muito bom, tipo assim, chegar lá pro Steve Amell e falar assim, ô Argeiro, chega aí, Argeiro. Vem cá, Argeiro, me diz o negócio, Argeiro. Chama ele de Argeiro, ele fica assim, what? What? Esse cara aqui, essa busca foi de, acho que de ontem, o cara procurou por Jared Leto, Coringa de novo, ou é Fote Antigar? Antigar. Nossa, pera aí, Jared Leto, Coringa de novo. É igual o Sean Connery. É porque eu acho que o David Ayer soltou umas fotos novas do Coringa no Twitter dele. Umas fotos inéditas do Coringa. Eu acho que é disso que o cara tá falando. Que o cara quer ser, né? Snyder Cut também, que, né? É, ele tá. Então ele tá eu não duvido que vai sair, não, cara. Tá perguntando se o Jared Leto é o Coringa de novo ou se é foto antiga. Eu gostei que Jared Leto parece muito nome de brasileiro. Sim. E quer dar um nome em homenagem. É, pro filho. Uhum. Jared Leto, sim. Jared Leto. Não duvido. Daqui a uns 10 anos vai estar o 5 horas, a Júlia, o Jared Leto aí na sala de aula. Certeza. Zack Snyder. É, teve um cara que chegou... Na minha época de escola, tinha muito Maicon. Maicon, por causa do Michael Jackson, era Maicon. Uhum. Um N no final. Era um clássico. Eu nunca dei aula, mas aqui em Curitiba eu sei que tem umas 4 Lady Di que o pessoal que trabalhava. Gente! Eu tenho o Maicon escrito desse jeito. Maicon. Cara, será que as pessoas que deram o nome de Lady Di deram depois que morreu? Porque seria meio mórbido, né? Eu acho que sim. Ah, com certeza. Sim. Eu conheci gente que chamava MacIver, que era do MacIver. Eu quase estudei com o Highlander. Highlander, eu conheci dois Highlander. Mas com R. Highlander. R-A-I-L-A-N-D-R era o nome dos dois. Que maravilha de nome, Highlander. Cara. Tanto que um não gostava do nome e chamava ele só de High. Ele falava que o nome dele era High. Faz sentido. Tinha vergonha de ser Highlander. Mas o cara chegou na MDM procurando por Thor com o martelo no pau não levanta. Não sobe. Eu acho que ele tava tentando montar uma piada. O que que era isso? Alguma coisa assim, né? Ou procurando uma imagem de piada, alguma coisa assim. Meme, sei lá. Mas é uma boa pergunta. Se o Thor pendurar o martelo dele no pau, ele consegue levantar ou não? Se ele for digno. Mas aí tem a questão da física, né, cara? Que da força do membro, né? Não é igual ao braço. Ah, justo. Mas eu imagino. Mas ele é fortão, que, né? Que se ele é fortão, o pinto dele também deve ser fortão. Isso é uma mera biologia, gente. Por favor. Ele tem uma ereção divina, é isso? Tipo, a contração peniana dele é capaz de levantar o Mjolnir, é isso que você tá querendo dizer? Pisca o cu. Solta relâmpago. Olha, o Thor eu não digo, mas o Bill Raio Beta, bicho, aí... Aí é cavalo, né? Aí é verdade. Aí o cara é cavalo. O cara fica girando o Mjolnir pela argolinha, sabe? Fazendo pirocóptero. Coisa horrível, cara. Não, e pensar que nos anos 60 o Thor voava assim, né? Ele girava o martelo e jogava e se agarrava na alcinha, né, cara? Era assim que ele voava. Cara, a física disso nunca me bateu. Se ele fizesse isso com, né, com o membro, ele seria tipo o Iron Cable do Ultra. Ou seria o Nuco, né? Aí... É, também. Vai saber. Peraí, Lojinha, mas você não entende a física disso? Porque eu sei que aconteceu com duas pessoas que eu conheço um negócio parecido. Que você jogou o martelo aí? Eles voaram? Um casal de velhinhos, eles iam jogar um lixo fora. Eu acho que a esposa ia jogar. E aí o marido falou, não, eu vou junto pra jogar o lixo fora. Eles foram de mão dada. E eles jogaram a sacola. A sacola tava, sabe quando pendura a sacola no punho, assim? Aí tava com a sacola pendurada no punho. Então quando ela jogou, ela foi junto. E o marido foi junto. Os dois caíram, se machucaram. Vocês nunca viram gente no boliche que cai porque não solta a bola do dedo? Não, nunca viram? Não, mas isso sim, tô achando que estavam voando com a sacola. Não é isso. Não, gente. Você já tá entendendo a diferença de cair da escada e voar um continente. Uma coisa é você rodar um martelo. Eu fiquei com medo da história desse corte, que eu achei que os velhos tinham caído da janela, uma coisa assim, tipo, voaram, entende? Não, caíram do 15º andar e morreram. Eu fiquei com medo. Uma coisa é você arremessar o martelo, a alça ficar presa no seu pulso, e isso fazer você cair pra frente e quebrar os dentes, isso é uma coisa. Você arremessar o martelo voar e levar você junto, é fisicamente possível. Eu acho que era isso que o Lojinha tava falando, 5 horas. Pô. Sim. Não. Eu não duvido do fato de você estar carregando uma coisa pesada, eu cair se essa coisa pesada for junto. Sim. Mas o que eu duvido é que ele vire um airbus. O foguete, né? O helicóptero com essa porra. Tipo, né? Change a sacola de pão. outro cara chegou na ideia pro cantor. Super Mai voando e tirando a roupa voando pelade. Esse eu vi muito MDM. Super o quê? Super Mai. O Superman, pô. O super-herói lá, o Superman. Tá. O amigo do Batman. Depois teve outro cara que procurou por espionando o país, viu, fodendo. Que? Eu acho que é espionando os pais. Eu acho que não. Ah, justo. E aí o corretor deve ter corrido pro país, que é o corretor de bem. Oh, pô, os cara vai querer. Ocorreu uma censura. É. Depois teve... Eu gostei de seguir. O cara procurou por Heman. Nem aparece no desenho novo. Morre, verdade? Verdade, verdade. Morre no primeiro episódio. Logo no primeiro episódio. Morreu pouco. Podia ter morrido mais. Reman. Outro cara, isso aqui confesso. Lembrei do Remo, desarmado e perigoso. Remo. E essa agora eu desisti, não achei sentido. O cara só procurou por. Corda peidando pelada. Eu não sei o que isso significa. Nossa. Será que gorda, acorda, talvez? Tipo, uma mulher acorda? Não faz sentido. Não sei, eu cara. Eu pensei que é um C, não um G. Uma gorda peidando pelada? Talvez. Pode ser, é verdade. Pode ser boa assim. Esse aqui eu sei que o cara propôs. Injustice, precisa ler pra jogar? Muito chato isso. Não, só pula o diálogo, só dá porradinha. Precisa ler pra joga. Muito chato isso. É, percebe isso, né? Gosta muito de ler. E aí as duas últimas aqui, que esse aqui vai precisar do lojinha, porque tem a ver com mangá. O cara procura assim. Mangá do homem com a cerona no braço e na cabeça. Uma cenoura? Uma cerona. Eu acho que é uma serrona. Eu acho que é Chainsaw Man. Ah, é Chainsaw Man. Serrona. Uma cerona. Uma cerona no braço e na cabeça. Na cabeça. Meu Deus. E essa aqui foi a melhor que o cara perguntou. O cu no Rio, volume 11, sai quadro. Boku no Rio. Boku no Rio. Sai quadro. Parabéns. Cara, essa galera dos mangás só permitido. O Cu no Rio. Mas isso realmente parece uma parada tipo o corretor. É, principalmente se ele escreveu Boku com C. Provavelmente o corretor muda pro Cu. E é isso. Acabamos as estatísticas e vamos agora para a leitura de comentários. Eu queria contar que eu achei a história do Ahá. Olha, e achou? Tá eu vendo? Achei. O lance é o seguinte, a tal Magali Vaz, ela falava que desde criança sonhava quase toda noite com um menino, e esse menino era o Morten, o vocalista do Ahá. E aí, quando ela não sabia quem ele era, ela viu a capa do disco e se ligou que era o vocalista, e que ela aí rendeu uma entrevista para o Jô Soares, e que ela se encontrou com o Morten quando eles vieram para o país em 96. A Dri tá aí ainda? Não, e o bizarro é que parece que o Morten confirmou, né? Que ele sonhava com a menina também e que era ela, não foi isso? Então, eles estão falando aqui que eles não podem confirmar que o Morten falou isso. Eles não tiveram como confirmar, então eles não colocaram aqui no site. É um site de respeito, não é qualquer coisinha. Ô, Dri, 96 o Ahá já tava meio embaixo, não era? 96 acho que já. Já fazia 10 anos que eles estavam na estrada já. Brasil, 96 já era auge. É quando eles começam a vir pro Brasil, né, gente? Agora, assim, a coisa bizarra. 93 era eletrônico já. O Ahá, até 4 anos atrás, os caras estavam fazendo show ainda lá. Eles acabaram oficialmente faz 4 anos só. Oh, meu Deus. Eu tava gente, eu fui... Em 2012, eu fui no show do Tears for Fears, cara. Então, assim... Tears for Fears. É, essa mesmo. Ai, gente, o tecladista já deve estar horroroso. Era o crush da minha época. Mas então não confirmaram. Mas, tipo assim... Ah, e mais, a Magali, essa que sonhou, ela também... Ela acusa a autora da saga Crepúsculo de plagiar o livro que ela escreveu. Porque essa história do Morten virou um livro. Eu e Minha Alma Gêmea, uma história real. Meu Deus, aí tem um laudo que fala que o Laudo fala, concluo que não há dúvida quanto ao plágio entre a saga Crepúsculo e o romance Eu e Minha Alma Gêmea, uma história real. Gente, mas Crepúsculo não saiu de uma fanfic de Harry Potter? Ah, saiu do livro da Magali Vaz. Então... É fanfic de Harry Potter, Júlia? Eu achava que... Se eu não me engano... Cinza, que eu sei que é fanfic de Crepúsculo, mas Crepúsculo também é fanfic? Eu achei que Crepúsculo era fanfic de Entrevista com o Vampiro, não era dela? Agora você me pegou. Não, é porque tem uma desses livros aí, dessas autoras jovens, que nasceu como uma fanfic de Harry Potter também. Ah, sim. Ah. Eu coloquei o link aí no chat. E vou pôr no Sudubão também. Eu tô acompanhando no YouTube ali, sei lá, ela tá lendo um monte de fanfic. Eu não vou nem falar minha opinião sobre as fanfic, mas que viraram. Gente, ela é gente, maravilhosa. Ela é incrível, maravilhosa. Né, gente, eu adoro ela. E fanfic ela do... Você viu o Omegaverse? Meu Deus, gente, Omegaverse virou uma... Caraca, virou um processo esse negócio. Mas o... Fala, fanfic dele? Fanfic do Pequeno Pônei, que virou jornada. Uma história de amor, linda. Ai, gente, ó, só pra finalizar, ela fala do Batman aqui, do futuro do Robert Pattinson. A Magalisa ainda fala que ela sonhava com ele também. É, não. A escolha do ator Robert Pattinson para atuar como Edward no filme se deu justamente por conta da semelhança física com o Morten, que estava descrito em seu livro. O que você fala pra uma pessoa dessa que acha que o Robert Pattinson parece com o Morten? Não, gente, não. Ah, gente branca também é tudo igual, né? Muito boa, cara. Gente branca é tudo igual. Cara, era o que eu ia falar, mas me parece gente... mesmo. Pra mim é tudo branco genérico, foda-se. É. Nada. Eu tô mas o que ela quer dizer? Ela quer dizer, então, que o Morten é o vampiro, é isso? Ah, não. Ela tá falando que então, Batman... quem... Gente, não tem nada a ver, nada a ver, socorro, pelo amor de Deus. Peraí que eu vou mandar fotos aí, peraí. Mas, então, isso vou... porque a gente tava falando de Crepúsculo antes de começar a gravar, hein? Pô, mas você tá falando coisa da Lindsay Ellis, acho que um excelente comentário dela outro dia, que acho que pra mim é definidor, é... Melhor coisa de um escritor é saber que você causou dor em seu leitor. É o melhor elogio que você pode receber. Ela tá vendendo bem pra caramba, né? O Bruno Felipe Silva, ele pergunta assim, que clichê vocês não suportam no cinema? Ele fala, eu não suporto quando algo científico precisa ser feito, mas o protagonista vai só no feeling. Como em Twister, que o Bill Paxton sentia a tempestade, ou em Ford vs Ferrari, que o Christian Bale pede pra tirar os equipamentos de telemetria do carro. Isso é meio caidado. Olha, o clichê que eu não suporto é a menina feia da escola, que pra ficar bonita ela solta o cabelo e tira o óculos. Nossa, é muito ofensivo, né? Eu também acho. Eu peraí. É só isso. É só isso pra ficar bonita? Mas a criança inteligente de óculos também, que é foda, também é chato pra caralho. Enfim. Por que todo mundo de óculos em filme é chato? Por quê? Por que todo mundo de óculos na vida real também é chato? Time óculos. Ah, é? Ué, cachorro que age como ser humano também, em filme também é caído. Também. O cachorro que entende tudo que a pessoa fala, que vai lá... E traz traz jornal. Traz o namorado pela mão, assim, e faz eles se conhecerem. Essas paradas. Aí a câmera foca no cachorro, ele dá um cabecinho pro lado. Eu acho. E também eu tem acho caído. A criança que fala as grandes revelações. Criança que fala coisas tipo, oh meu Deus, ele tá falando a verdade que ele é uma criança, não é capaz de mentir. Tipo, caralho, criança não tá caralho. Que o amor é a solução dos problemas? Pelo amor de Deus. O que é, Léo? O que você ia falar aí? Você acha caído? Não, que eu acho caído em desenho animado, Disney, essas paradas que todos os outros animais que não são um cachorro agem como cachorro. Tipo, o cavalo age como cachorro, sabe? Todos os bichos. O dragão age como cachorro. Sim, sim. Eu acho que. Pra ter alguma simpatia do público, pô. Pô, mas o cavalo não vai ter simpatia. O cavalo é um bicho maneiro demais. Não vai, cara. Pode os cavalos. O cavalo é um bicho. Também pode. Ficar lá cagando no chão, foda-se. Cavalo é muito impessoal, Léo. Menos o cavalo do História Sem Fim. Que aqui todo mundo chorou. Todo mundo chorou. Olha o trauma. O livro é três. Já falei isso mil vezes. O livro 10 vezes mais triste. e eu fico mal toda vez. Mas eu aposto, se naquela cena fosse um cachorro em vez de um cavalo, a cena ia ser muito pior. Mas eu sabe por que é pior no livro? Porque no livro o cavalo fala. Ele fala. Tipo o cavalo da tia, vai embora, eu vou morrer. Eu estou morrendo. É quase isso, e é muito triste. Me deixa aqui, tá. Eu vou morrer. Eu reassisti Bravura Indômito outro dia, chorei de novo com o cavalo do Bravura Indômito é bem triste, ele morrendo também. E você tá na onda do Velho Oeste, né? É, tô preso lá. Ferrado. O Esdras Nunes, ele fala assim, vocês deveriam aproveitar o mês de Black Friday e fazer um especial Reclamações Consumidores. E se forem fazer, eu mando um abraço para a MRV, que já está há 2 meses com 97,9% do meu AP, mas não tem previsão de entrega, sendo que estão estourando quase o limite de 180 dias. Cara, isso aí acho que um episódio sobre perrengues de compras, nossa, acho que é uma boa, hein, cara? Mas esse negócio aí do AP especificamente é tipo aquele download que você tá fazendo, que ele chega no 99% muito rápido, 2 segundos. Que ele fica atualização horas do Windows. Atualização entre do 99 Windows. E 100, nossa, né? Senhora, atualização do Windows, cara. É normal, gente. É assim que funciona no. Chega ali no 99 e para, né? É. Números são assim, gente. Números é. Agora, mas é a parte mais difícil. Números são assim. Isso do apartamento da MRV, vou falar pra você, Edras, que eu já passei por isso. Logo que eu e Dona Rela casamos, a gente tinha comprado uma casa num condomínio que estavam sendo construídas ainda. E aí, tipo assim, tava no prazo certo, assim, né? De eu entregar a casa que eu morava de aluguel e a gente mudar pra lá, que era o prazo que a construtora ia entregar, né? Acabou que a construtora não entregou, aí eu tive que alugar, tipo assim, eu tive que entregar a casa que morava, alugamos outra casa, né? E aí rolou um lance de um atraso de uns 3 meses, assim, e aí a gente entrou na justiça para cancelar o contrato, e aí a gente conseguiu todo o dinheiro de volta, porque o contrato deles dizem que lá você recebe só 80% e o dinheiro do sinal eles não devolvem. Isso tudo a gente conseguiu reverter na justiça. E eles ainda tiveram que ressarcir os 3 meses de aluguel que eu tive. Eu apresentei os recibos de aluguel e eles tiveram que me ressarcir. E aí eu consegui, eu desfiz o contrato com a construtora e conseguimos nosso dinheiro de volta. Então, ainda pegou, não foi... uma, casa melhor, né? Ainda pegou uma coisa na Panini. É, então rola, e nem demorou muito, viu, foi uma coisa assim, eu acho que de uns 4 meses resolveu tudo, assim, a parada. Então, até rola, viu, se tiver afim de meter o pé, pode meter o pé aí na MRV. O Hawan, ele pergunta, quando os novos MDMs vão ganhar um personagem desenhado? Tem gente que eu escuto a voz e não associo a nada. Nada é ótimo. Eu também. Ah, mas quando MDM, alguém quiser desenhar, né? É, também é que meio que perdeu essa parada, né? Dos MDMs terem, tipo, contrapartes de heróizinho, né? Que isso tinha mais sentido lá, quando a gente fazia tirinha, quando fazia, né? Hoje em dia é mais o podcast mesmo, e a galera... Eu queria ter minha versão de desenho. A galera não tem mais codinome, não tem mais... Nos gibis do MDM tem, cara. No último aí, eu acho que tinha a versão de uma galera, inclusive. E a galera desenhou. Júlia, não teve um desenho seu, da Ira? Não, mas aí foi um ouvinte que fez os desenhos da gente normal, não foi? Não. E não conta, claro. Né? A Adriana Mello tem. Ela já virou personagem em HQ do Melhores do Mundo. Acho que a Cris Pistola também. A Graphic 2, que é do MTC, eu acho que tem uma galera desenhada, aquela página da geral, sabe? Estando na luta. É, tem um. Não sei se tem todo mundo, mas tem uma galera. Eu fiquei procurando. É, mas o problema pra mim mesmo é a falta de codinomes, que tem versões heróicas delas, mas ainda são elas. Então tem que ter um codinome já. Pra ter herói. Tem que inventar um nome do codinome. É verdade. Tipo o Léo Finocchio, né? Como é que é? O Pinóquio. Ele era o Pelúcio, que ele recusou. Você vai mentir. Léo Pinóquio. Calma, Léo. Calma. Eu autografei. Tô trabalhando. Calma agora. Eu tô muito calmo. Desenhando Léo Pinóquio. Léo Pinóquio. Não, no autógrafo de qual gibi, não sei. Que você, cada gibi que você autografava, você desenhava o nariz maior. O nariz maior. Tinha um PA que falou, exagera mais, eu comecei da outra página. O pessoal chegava na mesa e falava, você não pode desenhar o Léo Pinóquio. E aí, o Felipe tava na mesa antes de mim, né? Quando chegava o livro, cada livro que eu tinha, porque a pessoa tinha maior, sabe? É o que eu quero. O aspirador robô reverso e depressivo, ele fala assim: se o MDM sobreviver por mais 19 anos, como vocês gostariam de ver a comunidade nerd do futuro? Eu acho que lá por 2040 ainda veremos nerdolas insuportáveis brigando pelas mesmas coisas de hoje. É, eu ia dizer que eu queria que não tivesse mais nerdolas, mas ele é bem capaz de ele estar certo mesmo, viu? Sim. Eu acho que vai dar uma piorada agora aqui nesse... Sim. Na comunidade nerd, sim. Acho que esse nerd conservador aí vai virar meio que tendência, e aí daqui uns 10 anos vai começar a reverter de novo, assim, eu acho. É tipo quando o novo mainstream assumir, quando não for mais super-herói, coisa derivada de quadrinhos, aí acho que essa bola começa a baixar, e aí os nerdolas vão virar tipo aqueles velhos chatos do rock, sabe? Que, tipo assim, só sabe falar de rock, e não é rock e fudeu, assim, sabe? Não, rock não presta. Mas o JP, é já tem essa galera, que é a galera que essa galera já tá aí, é o quadrinho de 20 anos atrás, 30 anos atrás, é exato. Não é o... Não, mas eu estou falando assim, é porque essa galera hoje tem voz porque essa porra é o mainstream. Só que, tipo, assim como o rock não é mais mainstream, então ninguém dá ouvido pra esse cara, no futuro esses caras vão ficar lá falando por nada, entendeu? Porque não tem... do Brasil, rock and roll. Não vai ter mais esse palanque todo, porque não vai ser mais super-herói, vai ser outra coisa, sei lá. O Thiago Senhares, ele falou assim, ó, um elogio, vou ler, viu? Apenas para agradecer que nos últimos 8 anos eu perdi as contas de quantos podcasts eu conheci por causa dessa possível do MDM, né? Vai de Mundo Freak a podcasts comunistinhas. O MDM é um grande hub de conteúdo brasileiro. Obrigado. Olha aí, viu? A gente manda as pessoas para um lugar melhor. É legal isso, porque muita gente que começou assim e virou um podcaster famoso, meio que tipo assim, deu os primeiros passos no MDM, né? Participou aqui, era fã e não sei o quê. Hoje não falam mais, depois renegou, né? Renegou depois. Não convido ninguém do MDM para participar de seus podcasts, né? Mas a gente tem esse toque de Midas, né? Essa galera, inclusive certos MDMs que usam o MDM como trampolim para a fama. Viu, Adriana Mello? Agora você só tá na DC desenhando por conta do MDM. Exatamente. O Dandy Dio era o MDM. Eu falar da Adriana fazendo quadrinho antes do MDM. Ele nem que ensinou ela a desenhar. Né? Lá fora ele só fala MDM. MDM. MDM. MDM. Tenho certeza, Adriana, que a Adriana fez a primeira isso. Participação no MDM, que eu lembro que a gente chamou você pra falar de coisa de quadrinhos. Não foi aquele que eu gravei com Caruso? Eu acho que foi antes, né? Não, foi bem antes. Acho que a gente chamou, tipo assim, a desenhista brasileira Adriana Mello. Tava fazendo sei lá o que na época. Vixe. É que teve uma entrevista com ela uma vez, e aí depois de muito tempo teve ela começar a participar regular. Exato. Entrou o Caruso. Já faz um tempinho. Calma aí, o corte do MDM, localiza aí a primeira participação da Adriana Mello. Eu gosto que o corte do MDM, ele fala com todas as letras, gente, me passa o coisa no mundo, procura aí. Procura aí. Manda o link do Dr. Gore. O último do corte do MDM, ele fez um corte de 40 minutos. A gente falou disso. Sim. Já falamos. 40 minutos. A gente falou que ele pegou. É o corte do podcast 9 horas e 40 minutos, tá certo. É o trechinho. A proporção tá ali. É o trechinho. O Jorge Moraes, ele fala assim: eu não ouvi a conversa do réu e do Ultra como discussão ou briga. Eu vi sim como uma divergência entre dois amigos que se respeitam. E adorei a ignorada que deram nos 5 horas, ou quando o Ultra lembrava dele para literalmente mandar calar a boca. Vida longa. É, eu, inclusive, mas... eu, inclusive, assisti 16 filmes na velocidade 2 e quando chega no final eu mando pro Ultra agora e falo, chupa. Cagando com esses filmes, você gosta. Mas eu acho engraçado isso, que as pessoas que não estão... Eu sei que o Ultra já faz tanto tempo que não tá no MDM que tem muita gente que não tá familiarizada com a dinâmica, assim, né? Mas, tipo assim, é muito comum, assim, quando o Ultra tá, esse tipo de comportamento entre nós. É. Assim, cara. Ele é a pessoa... O Ultra é a pessoa de energia flutuante, né, cara? Ele tá lá e... depois ele acha, ele não fala mais nada... Cara, não, e foi exatamente assim no podcast, tipo... Exaltou, aí no final, tipo, termina. E é isso. Sem ouvir, cara, sem ouvir, nem ouvir esse podcast, eu sei que foi assim, porque eu conheço a figura, né, cara? Muitos e muitos anos conhecendo essa figura aí, cara. Cara, o Ultra é sempre muito divertido por isso, assim. Você sabe que, tipo assim, ele tem aquela energia toda, você fala assim, cara, isso não vai durar. Isso vai durar mesmo, assim. Aí ele pergunta, cansei, gente, vamos terminar? Vamos terminar. Mas quando, eu falo que quando grava mais a galera da velha guarda da Portela do MDM, tipo eu, o Change, o Nerd Reverso, o Ultra, assim, esse tipo de tratamento entre nós é muito comum, assim, que parece que estão brigando, não sei o quê. Não, a gente volta para aqueles tempos do MSN que termina com todo mundo se xingando, depois querendo ir para banheira pelados, assim, é isso. Né? Era, então, o clássico, não... era o clássico final de briga do MDM, assim, gente, sim. Tá bom, vamos todos pelados para banheira, tá bom. Então é só pra galera não se assustar com esse tipo de coisa. Sim, sim, sim. O Lorde Furro, ele fala: tenho pergunta não, só estou passando para dar um beijo e um queijo nos nobres bacharéis que estão comigo nesse tempo todo. Obrigado pelo desserviço. Aí, tá vendo por que eu não leio elogio? Porque é isso, você lê o elogio e fica assim... Tá bom. Legal. Valeu, amigo, um abraço. Mas assim, há muito tempo eu não sei reagir a elogio. Então, nossa, nunca soube. Mas porque vocês não recebem muitos, é isso? Ambos. Sim. As duas colunas. Não recebo e quando o recebo, eu fico nada. Tá transformando isso numa bronca. O que é isso, Hel? Caraca, eu tô aqui falando de novo. Sozinha de novo. Deixa eu ler um que é meio triste, mas eu achei bacana. Um, ele fala que ele pegaria na porrada de Jim Carrey. Nossa. Dois. Enfim, você provavelmente ninguém vai ler, estou lendo. Conheci o MDM durante um período bem pesado da minha vida. Estava no início do tratamento de câncer, durou 4 anos. E durante esse tempo, vocês foram grande parte do meu motivo de risos, obrigada. E eu queria também, porque eu comecei a ouvir o MDM também numa parada que eu estava meio mal. E vocês... Eita, apertei o botão errado. E vocês eram uma das poucas coisas que me faziam rir também. Então, quando a gente tá meio que no pânico, essas coisas, essa conversa descompromissada ajuda a gente a, tipo, tem vozes, ok, cara, eu não estou sozinha nessa. Pessoal, eu entendo esse sentimento, cara, eu entendo esse sentimento, e que assim, acho que quando você tá mal, você não quer um negócio, tipo assim, nossa, eu vou ver um filme foda. É que é um negócio 100% idiota, assim. Acho que ele atende bem essa função, assim. Eu lembro que quando minha gata, que foi operar pra tirar tumor, acabou morrendo, e eu tava naquela, né, da espera da operação e de ter notícia da veterinária, blá, blá, blá, blá. Cara, eu maratonei aquela série idiota, ela tinha acabado de estrear, aquela série Big Mouth, que é a série sobre descoberta sexual de adolescente, uma animação. E tipo, cara, a série é 100% idiota. E eu ia vendo um episódio atrás do outro, nem dá pra saber o que tá acontecendo. Acho que ela era tão idiota que me distraiu, sabe? Então assim, eu acho que faz sentido. Quem tem essa coisa do quero algo idiota, vou ouvir o MDM. Cara, acho perfeito. Não poderia te recomendar algo mais idiota. Não é só isso, JP. É porque assim, como são muitos e as conversas são muito variáveis, no meu caso foi pânico mesmo, né? Então, quando eu precisava ter que encarar o mundo, parecia que eu não tava sozinha, tinha um monte de pessoas malucas falando, me distraindo dentro de um carro, entendeu? Cara, Júlia, desculpa aí, mas eu lembrei muito daquela imagem que é o guri sentado do lado da placa de publicidade, que tem umas meninas tomando sorvete, e rindo. E ele tá do lado. Era isso, mas era bem isso, porque eu tinha muito medo de dirigir, tipo, de sair da minha zona de conforto, que era 5 km pra direita e 5 km pra esquerda. Só que teve uma hora que eu tive que encarar o mundo de novo. E, tipo, no meu caso, me ajudou bastante. Que bom que ajudou. E esse é meu depoimento também de agradecer ao MDM nos, sei lá, 10 anos que eu escuto vocês. E hoje tá tudo com gente, né, Júlia? É isso aí. Eu acho que até pra gente do outro lado também, que, tipo, eu tava tendo uma conversa até com o Ivo, com o Felipe hoje, a gente discutindo umas merdas de trabalho, umas coisas assim meio deprê. E assim, cara, pra gente também é isso, né? Às vezes, porra, aquela semana do trabalho tá um saco. Aí tu só quer, sei lá, chegar no podcast, xingar o Bolsonaro, falar mal do desenhista, foda-se, sabe? Então, assim, tu quer extravasar de algum jeito e poder rir com teus amigos que você só fala no podcast uma vez por semana. Acho que pra gente também tem um lado esse pouco de extravasar também, sabe? Então, é legal, acho que é ida e volta, sabe? Pra gente também é muito legal fazer. Que bom que é legal pra quem tá ouvindo também, sabe? É, não, é porque às vezes, né, talvez não tenha noção do, tipo, não do peso, mas de quanto que várias pessoas já foram ajudadas por vocês e talvez vocês não saibam, sabe? Assim, então, tipo, talvez vocês já ajudaram muitas pessoas. Se eu soubesse, eu cobraria. É melhor que eu não saiba. Se eu soubesse, ah, você quer ouvir o podcast MDM? R$1, filho da puta. Ajudaram várias pessoas que estivessem num momento difícil e, sei lá, as besteiras de vocês, eu tô quase chorando. As besteiras de vocês ajudaram. Eu coloquei no mudo pra chorar, Kate. E qual, Júlia, qual o nome do ouvinte que mandou esse depoimento? Ele entra como Dinofauro, com 2 F de Fafá, e o nick é o Chernobyl. Mas ele é gente, se eu não me engano, ele é gente boa. Eu já conversei com ele algumas vezes no Twitter. Se eu não me engano, ele é gente boa. É. Posso estar errado? Essa frase foi boa. Ô, Júlia, achei que você ia ler o comentário do cara que falou lá da Fórmula 1. Você não vai ler esse comentário? Ah, não, eu vou ler também. Eu também. Esse eu salvei, mas é porque enquanto a gente tava nos. Ainda podia falar de elogio, eu resolvi, eu tinha marcado isso também pra ler, eu ia falar que, tipo assim, gente, eu não sei porque eu não consigo decorar o nome dos meus alunos, de pessoas que eu converso no Twitter, menos ainda, desculpa. Não, eu preciso falar também, já que a gente tá nesse momento, que foi graças ao MDM que eu voltei a falar com a minha irmã. Zoeira. Eu fiquei. Eu falei, nossa. Gente. Eu falei, sério? Caraca. Até porque todo mundo sabe que você irmã, é a mesma sabia, pessoa. É. Todo mundo sabe que vocês duas são a mesma pessoa. A gente usa a plataforma do MDM para se comunicar. Né, André? A gente só se fala no surubão. Ela também é obrigada. Que era sério, eu fiquei, brincadeira! O Joel Simons, ele pergunta assim, ó, qual foi a última obra audiovisual que vocês gostaram mesmo? Cara, eu acho que foi o Mad Max Fury Road. É muito bom. Eu acho que foi o último que eu falei, porra, que foda. A Chegada. A Chegada. Veio depois Mad Max? Eu acho que sim, pois mas sim. Eu não consigo veio depois Mad Max. A Chegada é o filme com a guria lá, com a Amy Adams? Com a Lois Lane. Com a guria lá. Que o livro é tão mais legal. É isso que eu ia falar, o livro conto, é muito, né? Melhor, gente. Ah, é a gente já conversou sobre isso, já. Já. Não, a gente conversou sobre isso, não. Eu te evangelizei sobre o livro, insisti pra caralho pra você ler. Eu fiquei acho que umas 2 horas falando desse livro com você, Lajinho. Então, assim. Eu lembro que eu cometi o erro, vou te deixar em casa, né, Jogás? Fica com culpa, não. Eu fui evangelizado no caminho. Que nenhum... Foi verdade. É. Eu aposto que você não leu o livro até hoje. Não. Viu? Sabia. Caralho. Mas o livro inteiro ou conto? Não, mas é um livro de contos. É um livro de contos. Você lê rapidinho. Eu fui muito evangelizado pela Gabriela nesse livro. Eu fui ver o que o Fury Road é de 2015, cara. Eu achei que era tipo 2018, 2019. Não, é velho. A gente não foi ver o Mad Max junto, JP, a galera lá no Botafogo? Não sei, cara. Não lembro. Acho que a gente foi, cara. Cara, aqueles tempos pré-históricos, pré-pandemia, que a gente ainda ia no cinema, né? Tipo, é. Tudo muito distante hoje em dia. Exato. Mas e vocês? Vocês, JP, qual foi a última obra que você gostou? Então não gostou. Se você tá pensando aí, tipo, ah, deixa eu ver, não é. Não, cara, eu gostei muito do Mad Max, mas acho que tem coisa mais recente. Eu gostei bastante de Duna, que saiu agora. Ah, eu preciso ver. Não, saiu no HBO Max ou não? Saiu no stream. Eu achei engraçado. Agora o Denis Villeneuve. O Felipe fala. Ah, lembrei. O Blade Runner 2. Blade Runner 2, eu adorei. Ah, eu achei também. É um dos melhores continuações que eu já vi na vida. É. Eu não achei essa. Não, é uma. Não, tô falando na minha opinião. É uma das melhores continuações que eu já vi. Não, deixa eu falar de opinião que vai. Top 3. Encarnar outra aqui e falar, mas a sua opinião tá errada. Igual ele falou pro Change. Mas eu concordo com outra, naquela hora tava errada mesmo. Qual era a opinião? Putz, o que era? Eu não lembro agora. Ele falou que. Ele soltou assim, tão fácil assim, a sua opinião tá errada. Não, que a gente tava falando sobre o Batman, que a gente falou que tava. Tá tudo muito igual, tipo assim, eles sempre seguem a mesma linha pro Batman, armaduras, e aí o Felipe falou, ah, mas é assim, não tem pra onde ir. É, tava errado, né? Tá bom assim, não tem pra onde ir. É, alguém mais quer falar sobre a última obra audiovisual? Não, eu queria fazer um comentário sobre o Felipe Cinco Horas, que tudo ele fala em inglês e a HBO ele falou HBO Max. Eu vinguei aqui, eu tava. MTV, tipo, ninguém falou nada, tem, show. Tipo, vou escapar ileso dessa. É, tipo, ele quer ser tipo Caetano Veloso falando MTV. Não, e legal que ele. O Max ele mantém, né? O Imax. Não, eu acho que eu falei Max. Eu falei Max. Mas deu um tilt na minha cabeça que eu. Ué, o que ele tá falando em português agora? Ah, igual, esses dias eu tava vendo um desses cinema aqui de um jogo, aí tava dublado, aí o cara tem o MI6, né, ou MI6, aí o cara meteu um MI6, aí eu falei, pô, vai tomar no cu, né, cara? É uma galera que fala Round 6, né, da série nova. É, Round 6, é. Mas, ou é MI6. É que às vezes confunde, né, verdade, as pessoas. Sim, mas pra passar na dublagem, entende? Da parada, não, é meio bizarro, né, cara? Lembrei o que eu vi há não tanto tempo quanto o Mad Max, que é o final do DuckTales. É ótimo, excelente. Recomendo. Acabou o DuckTales, desenho? Acabou. É, a primeira temporada toda de DuckTales é muito boa. Duas coisas que você fala quando eu lembro do DuckTales é daquela abertura do DuckTales realista. Com eles pintos de fora. E da música do DuckTales. DuckTales, sim. DuckTales. Aquilo foi genial que o leitor fez a música do DuckTales. É que era sem profissionalismo esse blog, não. Fatura. O Change cantou essa música. Tinha alguma coisa com gordura também, não tinha? Sim. De gordura, alguma coisa. Acumulador de gordura. Acumulador de gordura. Assim, lembrei. Clássico DuckTales do MDM. O pior que é isso que o Cicoras falou, cara. Tem o Change cantando isso no podcast. Ele pegou a letra e cara mandou só cantar. Era tipo a voz do. A voz do Google. Não, o Change cantou. Não. E o pessoal. Não, foi o Ultra. É o máximo que está falando. Olá, tudo bem? Olá. Opa! Bom, não entendi. Não diga olá, diga o que você quer logo. Aqui. Exato. É, aqui é grupo do trabalho, não é? Exato. Oi, não, eu falo. Oi, gente, papo, não. Eu, foi a vida real. Eu falei, oi, gente, e esperei vocês responderem. Igual no grupo do trabalho. Ai, que ódio, que ódio, que ódio. Não pode falar Então, já tem, já tá decidido que nem no grupo, do nem no surubão pode falar oi, que o JP não gosta, e aqui no podcast você tem que entrar isso, e só comentar alguma coisa. Eu nunca reclamei de alguém falando oi no surubão. Separado, ele também não eu nunca reclamei de alguém falando oi no surubão. Eu reclamei de falar oi no grupo do RPG, porque eu vi uma notificação nesse maldito grupo depois de, sei lá, 6 meses, e me deu falsas esperanças. Não era porra nenhuma. Era uma lojinha carente. Foi 3 meses, foi 1 ano. Foi, oi, gente. Foi eu. Hoje faz 1 ano. Eu acho que foi alguma coisa assim. Tipo, não, não me lembro da RPG, que eu lembro de uma carta pessoa aqui que prometeu a porra do coisa. Ih, tá devendo, tá devendo. Isso queria tanto jogar de novo. Todos nós criamos personagens, gastamos neurônios. A sua sorte, assim, cara, que eu cheguei num ponto da minha vida que eu tenho sarna demais pra coçar pra criar outro. Se não, criava outro. A sorte é que nós já estamos negociando com a Disney uma minissérie daqueles personagens. Eu quero assistir essa minissérie. Não, você vai ser não única. Vai, não vai. Eu não vou poder. Não posso. Só sua conta no vai ser bloqueado na sua conta esse seriado. Disney vai falar, toma seu dinheiro de volta. Eu não vi. Isso aqui eu vi essa corrente circulando no Twitter. Eu vi, eu acho que o Naranjo postando, mas o Lobeco pergunta: 4 personagens da ficção que seriam contratados como comentaristas da Jovem Clã. Rochard? Jameson. O Jameson, com certeza. Jameson ia ter um programa dele, com certeza. Sim, porra. Aquele Jameson do jogo recente lá do Homem-Aranha, do podcast. Qual é que é o nome do cara que controla a mente na Liga da Justiça lá, o vilão do Mulher Maravilha 2? Axel Lord. Estilo Partido Novo, né? Eu acho que faz sentido. Ah, então o Lex Luthor também, né? Sim. Não, o Lex Luthor seria elogiado por todos os comentaristas. O Lex Luthor é empreendedor. Ele dá trabalho para as pessoas. Tem que deixar. Tem que diminuir os impostos. Ia estar patrocinando. Tá lá no time de futebol na Manguinha, Lex Cox, alguma coisa assim. E pronto. O Rafael Almeida, ele fala: manda um abraço pro Caruso, o MD Macbeth foi muito bom, e um abraço pro Hell, que o MDM Green Knight também foi excelente. Valeu. O psicólogo dos 5 horas, cuscuzeira é gatilho. Esse é o nome inteiro dele agora. É. Cuscuzeira gatilho. Ai, meu Deus. Ele fala: continuando o MD Medinho, o projeto paralelo criado para passar a rasteira no mundo freak, contem agora casos sobrenaturais que aconteceram com pessoas da sua família ou amigos conhecidos que vocês lembram. Não. Alguém quer compartilhar? Tá muito bom. Então, eu acho que eu não contei. Eu acho que eu não contei a minha experiência. E, conta. Teve uma época que a UNB tava de greve, né? E aí. Você começa a jogar e você tá virando a noite. E aí teve uma vez que eu tava nessa de dormir meio-dia e acordar às 6, 7 horas da noite. E teve uma vez que eu acordei 6 horas, tipo, tava escurecendo. Na hora que eu abri os olhos, tinha uma moça eu vou descrever, vai parecer muito com a Samara do chamado. Tipo, o cabelo na cara, assim, daquele jeito. Porque não dava pra ver o rosto, assim, parada na frente do armário. E, tipo, eu sou míope para um caralho, né? Eu dei um berro, porque é a primeira coisa que você faz. Quando tem a ideia saiu. Uma figura sobrenatural. Você dá um berro. Aí você fecha os olhos, procura os óculos, e aí já tinha sumido. E aí já teve uma vez também, que era um dia especial aí, e a minha cama tava balançando como se fosse um barco, deu ter que botar a mão na parede, assim, do tipo... Meu Deus! Eu não tô usando, eu não uso drogas o suficiente. Você mora em casa ou apartamento? Em casa. Ah, bom. Não, se fosse apartamento é perigoso, né? Pode ser desabamento, né? Acho que Brasília é bem no meio da placa tectônica. Eu cheguei em casa e o mundo tava girando, mano. Isso chama cachaça. Ou labirintite. Labirintite. Mas a Samara não era sua irmã, não? Não, eu tava, tipo, meio que sozinha em casa. Mas, tipo assim, você piscou e ela parece sumiu. Agora eu fiquei curioso. Meio que sozinha? Como assim? É porque, assim, tipo, sei lá, tinha outra pessoa. Meu irmão, tipo, com meu irmão, mas meu irmão tava, sei lá, tipo, no quarto dele. Dormindo, com certeza. Né? Não, entendi. Tipo, jogando videogame, sei lá, alguma coisa assim. Duas coisas que acontecem, que estão acontecendo. Esses dias eu fui, tipo, porque a luz lá de fora geralmente fica apagada, né? E eu uso o banheiro lá da área de serviço quando eu tô lá embaixo, né? Eu cagar fora de casa, né, safado? Não empechei abria. Não, é porque lá embaixo o único banheiro que tem é aquele que fica lá fora na área de serviço. Aí quando abria a porta do banheiro, é aquela que abre pra fora, ela não abre pra dentro do banheiro, ela abre pro lado de fora do banheiro, né? Quando eu abri, um negócio branco, tipo assim, saiu de trás da porta e pegou na minha mão, assim. Eu levei um puta susto. Um plástico. Não, a dona Rela tinha instalado um pendurador de toalhas na porta. Então quando você abre, tipo assim, a toalha que tá na porta, ela vem, se abre com muita força. Exato. E aí aquele negócio branco pegou na minha mão, no escuro, lógico, eu levei um puta susto. Aí que eu vi, né, que era uma toalha pendurada no lado da porta. Agora toda vez que eu vou lá à noite eu levo um susto, porque eu esqueço que temos toalhas penduradas na porta agora. Mas outra coisa que eu ia falar que aumentou consideravelmente comigo ultimamente é vendo muito vulto, mas não vulto, tipo, vultos assim, rasteiros, tá ligado? Tipo assim, eu tô aqui conversando com vocês e a minha visão periférica capta alguma coisa que passou ali no chão, sabe? Uma mancha, uma preta. Aí eu olho rapidamente pra ver se não é aranha, alguma coisa assim, mas não tem nada. Vocês não têm problema com gente te chamando, não? Chamando vocês? Direto. Eu não, é o Léo. É o Léo que tem esse problema. Eu não. Mas vultos rasteiros tá aumentando consideravelmente. Eu não sei se é a velhice, se meu problema de se eu tenho que trocar o óculos, ou se é, sei lá, algum problema neurológico que tá começando. É. Né? Ou tem barata na sua casa e não descobriu. Ou é um demônio mesmo, vai saber. Né? Barata. Teria que ser uma barata de uns 2 quilos. Meu Deus. Daquele tamanho. Então você tem tem um sério problema de barata que você ainda não descobriu. A quanto você descobriu? Eu sempre falo que assombração é sempre gato, né, cara? A dúvida é gato. Tem muito tempo ruim, não. Cara, teve um dia que eu ouvi um miado, assim, ou um miado, ou um grito, sei lá, parecia um grito de criança, ou um gato se esgoelando. Aí eu olhei assim em volta de mim, tô vendo os 3 gatos quietos dormindo. Assim, aí eu vou na janela. Mas se o gato tá dormindo é bom, né, fantasma? Aí eu vou na janela, aí tá um gato no telhado em frente, gritando, desesperado. Sim, assim, sim. Literalmente era gato nesse caso. Cara, isso é muito bizarro, porque tem uns gatos que gritam, parece uma criança chorando. Sim, parece criança gritando. Esses dias eu tava trabalhando aqui de madrugada, então eu tava de fone, não tava ouvindo porra nenhuma. De repente eu olho pra porta, tá a dona Rela me olhando, com os olhos esbugalhados. Eu tiro o fone e falo, o que foi? Você não ouviu? Eu falei, o quê? Tem uma criança gritando lá fora, o que será que tá acontecendo? E ela ficou preocupada, achou que tinha uma criança de, tipo, 3 da madrugada, chorando loucamente do lado de fora da casa. Aí eu falei, não ouvi nada, né? Aí tá, aí fiquei um tempo, né? Aí ouvimos de novo, eu falei, dona Rela, isso não é criança, isso é um gato. Falei, não é possível. Aí a gente foi aqui até a janela lateral, aí deu pra ver o gato no telhado, tinha umas 2 casas pra frente lá. E é bizarro, né? Como tem aquele tom fininho, né, do miado do gato, parece mesmo que é uma criança muito pequena, de, sei lá, 2, 3 anos. Sim, né, que, sim, exatamente. Quando a criança tem muito fôlego pra gritar mesmo, né, mas a voz dela é muito fininha. Então, assim, parece muito, é desesperador quando você não sabe o que é verdade. Você com uma criança em casa, você fica mais suscetível a esse tipo de coisa. Porra, lógico. Cara, né, e qualquer barulho numa frequência parecida, será que é a criança, né? Sim, sim, é foda. É, aqui na reunião de condomínio que a gente teve, mais uns 2, 3 meses, não sei, uma reunião que deu treta, tem uma senhora mais velha que ela tava falando, e gente, e E quem que é o pai, a mãe da criança que fica me gritando, que eu não sei. E aí todo mundo muito quieto. Vou ter que falar o nome da velha, que senão não faz sentido esse carnaval. O que é o nome da criança? O pessoal ficava se olhando assim, ela é sempre nesse horário. É tipo umas 9 da noite e começa a berrar. Aí o pessoal, é o gato. É o pessoal do quarto andar, quinto andar, não sei, eles têm um gato. Aí ela, não, gente, não pode ser gato. Aí todo mundo ficou no prédio. É sim, esse gato enche o saco, começa a berrar sempre na mesma hora. Parece que tá com fome, sei lá. E esse povo nunca vai na reunião do prédio, então a gente não sabia nem se ele estava alimentando o gato. Não. É a mesma história. E ela falou, é mesmo? Então todo mundo ouve, certeza que é gato. Não, certeza, todo mundo já viu o gato e tal. Então beleza. Todo aí quando tá todo mundo gato. Saindo da reunião, aquela, é que eu fico assustado porque eu nunca vi o miado dele. Parece que ele tá me chamando, né? Fica falando, Neuza! Muito sério, assim. Cara. O quê? Como é que é o miado? Tinha pouca gente aí no salão. Fala, então, mas não é isso que vocês estão falando? Que o gato fica gritando, Neuza! E eu achava, nossa, que era uma criança que ficava me chamando. Que parece voz de criança gritando, Neuza. E a gente olhando assim uns pros outros, tipo, é só um gato gritando, gente. Não é ninguém chamando a Neuza. E essa senhorinha faleceu, tipo, 2 semanas depois dessa história, cara. Eu não sei o que eu tô rindo. Aí agora ninguém mais ri da Neuza, né? E nunca mais se ouviu o miado do gato. Agora eu não sei se eu tô dando aula nesse horário. Que o levou gato, ela, hein? Mas eu não sabia. Foi chamada. Neuza! Ela assim, respondeu, né, um dia. Eu tava indo pro trabalho e encontrei 2 pessoas que estavam na reunião, que estavam conversando sobre Dona Neuza, aí tudo bom, tudo. E eles me olhando, você fica sabendo o quê? Lembra da Dona Neuza? E, claro que eu lembro. Dona Neuza morreu. Fala nisso. O meu era ficar assim, rindo dessa história, né, cara? Tem essa crendice, né? Não tem essa crendice? E quando você escuta alguém chamando seu nome, você nunca deve responder? Porque às vezes é a morte chamando, não tem? Tem essa crendice? Exatamente, era isso que eu ia comentar. Escapei, vocês nunca ouviram falar isso? Ixi, eu já respondi várias vezes. Eu já ouvi o Léo contar um negócio desse uma vez. Vem, meu filho, vem! Você tá, sei lá, no seu computador, você tá sozinho em casa. Aí se você ouve alguém chamando Júlia, você fala, quê? É isso? É tenso, não pode. Não, porque assim, pra mim não faz sentido. Se eu tô sozinho em casa, eu ouço alguém falando meu nome, eu falo assim, o que, que eu tô ouvindo? Mas é porque, JP, você mora com uma pessoa só. Eu moro com 500. Então, assim, pode ter chegado alguém me chamado. Sim. Ah, tá. Tudo bem. Sim, mas, nem sempre dá pra reconhecer. Eu não moro com uma população, tem razão. Mas eu, por exemplo, quando eu morava sozinho, eu tinha o hábito de entrar no banheiro e trancar a porta. Morando sozinho, cara. Porra, soltar um barrão, eu entrava e trancava a porta, ia tomar banho e eu entrava. Foi o desprendimento necessário pra cagar de porta aberta não é pequeno. Não, mas foi uma das primeiras coisas. Mas peraí, eu já faço. A porta da frente da casa você trancava ou deixava aberta? E depende, o banheiro fica dentro do seu quarto? Não, fica dentro da casa, mas tipo, eu morava sozinho, viu? Tem ninguém. Ah, tá. Não, gente. Não, é porque eu quando acho. Quando morei sozinho, essa foi a melhor coisa da minha vida. Eu falei, peraí, eu não tenho necessidade de fazer isso. Eu abri, caraca, cara. Não, é como... porque depois que eu caí no banheiro pela primeira vez, nunca mais eu tranco a porta do banheiro. Mas isso não dá altas confusões, Júlia? De pessoas entrando no banheiro quando você tá usando? Não, mas é família, tá tudo de boa. Não, eu tenho o banheiro fica no meu quarto. Eu tenho um banheiro exclusivo. Tipo, que só. E ainda fica, sabe, escondidos dentro do armário. Então, é literalmente isso. Se eu tô sozinho aqui, eu tô vendo o negócio na TV, tô no banheiro da sala, deixa a porta aberta pra você ver a TV, sacou? Esse é o jeito correto de. Né? Aqui hoje eu faço mais por causa do calor, cara. Porque, cara. Também. Banheiro... Não, aqui eu não posso ir no banheiro de porta aberta, porque ir no banheiro de porta aberta significa ter sempre um ou mais gatos te olhando. Assim, deitando na sua cueca, né? Deitando na cueca. Oi, o que você tá fazendo? É número 1 ou número 2? É incrível ficar preso num banheiro sem ninguém poder entrar pra te resgatar. Você tá no banheiro agora. Você acabou de entrar no banheiro. Assim. Rapaz, é meta, né? É meta. Repete aí, Cico, acho que você entrou no banheiro e não deu pra te ouvir. É porque o Máximo ficou falando da preocupação das pessoas entrarem no banheiro. Hã? Não, eu tô tentando entender. É porque quando eu tô sozinho em casa, eu não tô preocupado com o pessoal. Mas você entendeu a preocupação da Júlia? Especialmente você entendi. Medo de morrer assim? É sério isso. Meu Deus, especialmente é que você que tem medo de morrer. Se eu morrer. Cara, uma vez. Aconteceu isso num bar. Eu morri? Não, isso que vocês estão falando do perigo de trancar o banheiro e cair lá dentro. Um amigo estava muito bêbado, ele entrou, aqueles banheirinhos pequenininhos de bar, ai, sabe? Ai, que merda. Ele fechou o banheiro e aí ele sentou no vaso. Caiu contra a porta, real. Ele desmaiou praticamente, de tão bêbado. E aí ele caiu e ficou exatamente assim, agachadinho, com as costas apoiadas na porta. Sim. E as pernas apoiadas na parede, na frente dele. É quase impossível tirar o cara daí. A gente tentava o banheiro, é. Não dá, exato. A gente tentava forçar a porta pra abrir, só que ele servia de calço pra porta. Isso. Então a gente teve que esperar ele voltar, recuperar a consciência e sair sozinho. Caraca, Real, sério? Momento de agonia, a gente tava no... Acho que eu tava no penúltimo ano da faculdade, aí tava aquela churrascada pra calouro, não sei o quê, foi na casa do menino lá que tem edícula, aí tem a churrasqueira, e do lado da churrasqueira tem o banheiro. E aquele telhado... É o quê? Primeiro, moço? Edícula. Edícula. Onde tem a churrasqueira, aquele pedaço ali perto. Aquela casinha que constrói no chão da sua casa. Assim. Ah, tá, não, tudo bem. Eu não conhecia por esse nome. É chique. Saca aquele telhado que é caído? Só que a parede do banheiro não ia até o final do telhado. Então tinha uma passadazinha que no banheiro entrava fumaça. Aí tudo bem, né? Só que aí um aluno nosso, um aluno recém-chegado de Guiné-Bissau ainda, gente finíssima, rapaz. O cara tava lá, se empolgou muito, bebeu demais. Aí daqui a pouco começa aquele negócio, caralho, tem alguém no banheiro e não sai, tem alguém no banheiro e não sai. Aí caralho, quando a gente descobriu, tava ele lá desmaiado dentro do banheiro, a gente não sabia se era pelo gás carbônico, ou se era pela bebida, coitado, ou se era pelos dois. Bicho, desespero, a gente fez uma festa de calor, vai matar o cara, socorro, vamos salvar ele, desespero, terrível, mas deu tudo certo. Deu trabalho. Arrombaram a porta. A gente empurrou, foi empurrando, foi tentando falar com ele, ele acordou um pouquinho e flexionou o joelho. E foi só o que a gente precisava, entendeu? A gente ficou preocupado com o Marco, mas daí pela janela do banheiro a gente viu que ele não tava sangrando, ele tava bem, só deitado. Né? Tipo, ah, mas vocês conseguiram ver ele. Tipo, então. Dormindo, é. Aí gritava, não. Ele respondia, sabe? Ele abriu o olho, olhava assim, pô, Marco, sai daí, velho. Nosso medo era fumaça, réu, porque quando a churrasqueira era do lado do banheiro, a gente, caralho, vai morrer asfixiado. Inclusive, parabéns pro arquiteto, né? O ruim do Marco foi só que a gente, todo mundo que queria ir no banheiro tinha que mijar na rua, do lado de fora. Ou nele, mas é uma coisa que eu sempre penso assim, cara, toda vez que eu tô, sei lá, passando mal e eu preciso ir no banheiro. Eu nunca tranco porta. Não, porque dá, eu sei que eu vou piorar enquanto estiver no banheiro. Sabe? Então... Mas a conclusão disso é que... Cara, eu nem percebo que eu não fechei a porta. A conclusão disso, mas é que se você... Não importa se você tranca ou não, se você mora sozinho, né? Porque... Ah, sim. Quem vai te ver? Não, mas vai te dar mais trabalho pra depois te acharem teu corpo. Ah, não, mas depois eu tá morto, eu não ligo pra nada. Um pouquinho de diversão pros caras. Brinca de onde tá o bobo. O corpo, pelo visto. Eu não sei se o Hel, que é mais próximo de idade, passou por isso já. Os 5 minutos já se trancou no quarto. É isso que eu ia falar, cara. Caraca. Contra, eu tenho muito cagaço de criança se trancando. Nossa, nos banheiros, nos quartos. Isso que é foda. Eu quase tranquei meu irmão no carro uma vez. Só acho que ele tinha idade suficiente de abrir a porta do carro. Não, o bom é que... É que aqui em casa é aquelas portas tudo torta, difícil de fechar, sabe? Você tem que fazer muita força pra fechar. Então a pequena Helena não consegue fechar. Tá, esse problema se resolve sozinho. É, porta de baixa qualidade, né? Aquelas portas de baixa qualidade. Na Bélgica, só rapidinho, o banheiro era um banheiro velho, tranquei aquela tranca de girar que vira um... Tramela. Só fecha. Aí na hora de abrir, não abriu, né? Aí fudeu, se eu era de manhã, a minha esposa ia chegar na faculdade de noite, não sei o que, liguei pro senhorio, levou várias horas e a solução dele foi jogar uma serrinha por baixo da porta. Lá vai eu. E você teve que serrar. Serrar, porra, mais de uma hora serrando. Caraca, eu já fiquei presa num banheiro desse e é desesperador. Tem um lado bom que eu tava. Era de manhã, eu tava com a bateria do celular cheia. Não tava nervoso, só era. Tipo, serrava uns 15 minutinhos aí descansava o dedo, né? Porque dói. É, dá pra segurar no WhatsApp, não sei o quê. Ai, meu Deus. É. Mas então, uma amiga minha. Em algum momento eu saio daqui, né? Não, e o cara era tão mão de vaca, só pra terminar as horas, é que ele nunca consertou a tranca depois. Porque. E era uma casa que eles moravam ainda. Aí não trancava mais o banheiro. Não, tinha que ter um código aí de avisar que tá indo no banheiro, sacou? Ou então aquele velho H de você sentar no vaso e ficar com o pé na porta, assim, né? É, não, era longe. Era pior que não dava, mas. Cagar com o pé na porta, quem nunca, né? Porra. É um banheiro de escola, né? Era aquele cara. Galera corria lá pro banheiro e, tipo, o último se fudeu e ficava no banheiro que não tranca, assim. Ai, meu negócio era voltar pra casa. Esse negócio de cagar na rua não dava, não. Na rua, mas eu fora eu de casa, concordo com 5 horas. Não funciona. Rapaz, você perguntar uma coisa pra mim, Simbora? Acho que o Máximo cortou. Então, você falou de ficar preso no carro. Eu tenho uma amiga, o filho dela, ele devia estar com 1 ano e meio, 2 anos, eu não sei. Tava num dia particularmente desagradável que ela tava tentando colocar ele no... Era uma criança bem grande. Eu lembro que eu peguei ele no colo e pensei que tinha uns 2 anos, 3 anos. Era neném de colo ainda. E ele tava, ela tentando colocar ele no carrinho, sabe? No, na cadeirinha atrás do carro. E ele brigando, esperneando. Aí ela fechou a porta, quando ela fechou a porta, ela viu que ele tinha pego a chave dela, sabe? A chave do carro. E ela se trancou dentro do carro. Menino com, sei lá, 1 ano e 6 meses. E aí ela, desesperada, e o que que faz, e como que abre, não sei o quê. E aí ela disse que viu do outro lado da rua, tinha um negócio de carro, ou era de chave, eu não lembro. Ela achou do outro lado da rua uma coisa, ela falou, ah, graças a Deus, tá pertinho. Mas isso depois ela já tem aquele pânico de mãe, e a criança chorando lá dentro, e ela do lado de fora. Aí ela teve que largar o piá no carro, correr do outro lado da rua pra pegar o cara. Quando voltou, já tinha 2 pessoas filmando o carro. Olha que babaca. Ao invés das pessoas estarem, sei lá, tentando quebrar o carro, procurando... Tinha gente filmando a criança dentro do carro pra achar a mãe do natural, tinha trancado a criança no carro, tadinha. E aí ela, pelo amor de Deus, gente, não ponha isso na internet, que é o meu filho, ele se trancou. Nossa, é bem, bem tensa a história. Ela disse que ficou mais de meia hora o menino gritando lá de dentro do carro e ela chorando lá de fora. Espero que tenha aprendido a lição. Nessa hora que ela tava desesperada chorando, não passa uma alma viva, né? Não tem. Mas aí quando acha que dá pra filmar, aparece um monte, né? Coitado. É porque alguém tem que documentar, né? Todo mundo aí é o... É o papel do historiador. Grandes documentaristas, né? Todo mundo é profissão repórter aí. O Doppelganger falou: vou só rasgar cedo para dizer que desde que comecei a ouvir ininterruptamente, desde 2011, o MDM se tornou um companheiro essencial durante o isolamento e quarentena. Encontrei mais vocês do que qualquer amigo. Obrigado por compartilhar tanto com a gente. Bom saber. A gente sempre comenta isso, né? Que a gente fala mais uns com os outros do que com os nossos amigos. Do mundo real. Mas né? Se ele não, viu a gente durante a quarentena, ele está certo. Eu porque quer dizer que ele não saiu de casa. Mas era o que eu estava comentando com o JP um pouco antes da gravação e com a Adriana. Tipo, hoje em dia não faz mais diferença, né? Um amigo real e um amigo virtual, né? Hoje em dia. Não faz. Tipo... Não. O Celso Portioli estava certo. Né? Sim, sim. Eu tenho muitas amizades virtuais. Não, assim, vamos lá, grupos de WhatsApp de amigos, os mais vívidos são de amigos virtuais. O resto é tipo, ah, fulana tá grávida de novo. Nossa, conhece uma camisinha essa porra. Caraca. Caralho, o Lodinha fala. Vê que o Lodinha gosta não, mesmo não, de criança, não. Né? Não, fui eu não. Foram as pessoas. Foram as pessoas. É. As pessoas com as quais eu concordo, mas não fui eu, não. Essas pessoas são muito maldosas. Poxa vida. Eu só trago a Fofoca e vejo a luta. Pra mim, pô. O problema é que ela é fundamentalista religiosa. Então, são 3 pessoas que provavelmente vão... Não, mas que eu tô falando é que, tipo assim, que hoje em dia, tipo assim, eu mesmo tenho relações de amizades próximas, assim, com pessoas que eu nunca encontrei pessoalmente, por exemplo. E de conversar sobre o dia a dia, compartilhar coisas, experiências, assim. Isso que eu tô querendo dizer, que hoje em dia não faz mais diferença você conhecer a pessoa pessoalmente ou não conhecer, para você ter uma relação sadia de amizade, uma relação mais profunda de amizade. É isso que eu tava querendo dizer. Não, e tem um outro ponto ainda que não sei se acontece no Mato Grosso, que Manaus é muito, tipo, boa parte dos meus amigos mesmo já não estão mais na cidade, entendeu? Foram. É, os meus não estão mais entre nós, porque o que morreu de amigo meu? Rapaz, esses dois últimos anos aí. Tá falando, é. Nossa, meus amigos não estão mais nesse mundo. Pô, Zezinho morreu, cara. Zezinho, lembra que eu contava? Zezinho do Flamengo, que é Flamengo! Mas o que é pelo menos os 5 episódios do MDM que tem história de Zezinho. Sim, sim. É. Não, não foi Covid, não. Foi. Putz, pior ainda, então. É, foi outra coisa. Ai, que tenso. É, mas eu falo isso, ó, eu tenho os professores da escola que eu converso, mas geralmente eu fico esperando chegar na quinta-feira falar com o Márcio e com a Júlia para meter pau nos alunos, porque não é igual falar Márcio, com a desculpa, Júlia, então. Com o Márcio e conversar com a galera lá. Vocês querem ficar sozinhos? Não, vocês querem que a gente saia? Não, eu gosto de todos vocês sabem disso. Mas eu gosto mais de intensidades diferentes. Né? Puxa, assim, cara, você nunca conversou sobre isso comigo. É certo que não responde, se eu tudo bem. Não... Olha aqui, ó, a última conversa que você teve comigo foi... Sobre o RPG ainda. Pô, mas você podia encontrar uns amigos, agora que gostam de falar de Star Wars. Gosto de mestrar RPG. É. Caralho. Meu Deus do céu. Não, o seu maior crime, Cicório, foi ter proposto essa porra. Se você voltasse atrás, é. Você... Não sei se foi o meu maior crime, mas. Não, o problema não foi nem só propor. O problema foi, além de propor, meter uma puta banca. Não, manda. De jogar aí, material. Cara. Olha aqui, livro de regras. É. E olha aqui, vocês têm que seguir isso aqui. Se não for isso aqui, não vai dar certo. Blá blá blá, e não sei o quê. Conversar com vocês aumenta essa história. Não, conversar com as pessoas no privado pra no combinar privado? As histórias. Ai, meu Deus. Porra, aí não, né, cara? Aí não. Eu embarquei nessa furada. Mas a parte boa do RPG é essa, antes de começar, né, gente? Lojinha, você depois sabe só ela cor, dela. Você sabe qual a cor do seu Twi'lek? Não sei o quê. Faz o quê? Vai fazer uma coisa, blá blá blá. Ah, já tinha personagem que era o cara que, na verdade, matou o pai do outro. Já tinha um monte de... Quis dar o nome da nave. Falou, o nome da nave é outra pessoa que vai decidir. Tá bom? Poderia ser algo tão legal, né, gente? Sim, sim. Imagine só. O Andy, do falecido Bota Pra Dois, ele fala assim, parabéns, galera do site, por se preservarem tanto tempo na internet. Ver o posicionamento de vocês pós-fim dos comentários do site só aumentou minha admiração. Obrigado pelas horas de companhia enquanto lavo louça e jogo no computador. É estranho ouvir elogio. E hoje é o dia. Eu não sei. A gente falou isso já há um tempinho. Não sei como reagir. É, tá, ok. Tá bom. Gente, minha adolescência foi toda formada com xingamentos. Eu sei reagir a xingamentos muito bem, mas elogios eu não sei o que eu faço. Me pega de caminhada. Responde igual. Tipo, cara, nossa, você é ótimo nisso. Teu cu! Se fuder! Responde igual. Mas eu lembro que antigamente a gente fazia isso, lembra? Quando começava o cara a elogiar, a gente parava o comentário. Ah, vai tomar no cu, não sei o que. Exato. Babaca. Ah, tua mãe, babaca! o que também é um gesto de carinho, né? Sim, claro. O doutor com sono e com ódio, ele fala assim, dizer que o MDM é o meu alvo de como fazer quando tiver um podcast. Isso é um elogio? Não, doutor com sono, não faça isso. Não faça isso. Cara, se você fizer um podcast, a primeira coisa é comprar uma mesa de madeira, bem bonita. Não. Aí tu bota o nome do podcast gravado, né? Se você quer fazer um podcast, a primeira coisa é não. A mesa de madeira não tem culpa. Ai, meu Deus. Caraca, eu tô lendo aqui minha conversa com o Cicoros. Fala, Lojinha, viu o desenho do réu? Já pensou sobre o Sotoleque? Caraca, o cara tá me impressionando mesmo. Olha, impressionando. No meio das minhas férias. Ai, meu Deus, deixa eu achar a Lojinha. Aparentemente, a minha conversa com 5 horas foi pior. Foi tipo, oi, tudo bem? Caraca, e eu mandei aqui um textão. Sociedade Toilette voltada. Eu pesquisei sobre Sociedade Toilette, não sei o que. Ah, maneiro. Tinha que ter falado assim, sou um androide e foda-se. Era a única olha, coisa. Olha a entonação do maneiro que você falou. Eu falei, pô, maneiro. E você falou, maneiro. Não, você não escreveu pô maneiro, você escreveu maneiro. Você quer que eu interprete isso como? Como maneiro? Cara, não. Cinco horas, eu sofro disso sempre que eu escrevo um ok. Tipo, eu não posso dar uma resposta positiva pra alguém se eu falo, ok. Sabe, tipo, legal, vai mas em frente, reversa, sabe? Tipo, né? Reversa, você não tá okay, me tipo, cobrando foda-se. No meio de janeiro pra criar personagem de RPG. A galera responde meu ok como se fosse foda-se. Então tudo bem, não tem problema, foda-se. Tem um comentário do Renan Oliveira Moura. Ele fala assim, só pra deixar meu elogio, ouço o podcast desde 2012. Antes dos programas começarem a ter 4 horas, devo ter ouvido todos, menos os com o Bugman, mais de 5 vezes. Apresentei para algumas pessoas, mas de todas, só uma delas ainda ouve o MDM até hoje. Os outros nunca mais falaram comigo. Justo. Pessoas sensatas. A culpa é sua. Mais sorte aí, Ren. Mas pelo menos um deles é seu amigo aí, né? Você pode contar com ele. Diz que ouve pra te agradar. Algum outro interesse ele tem. É. O Tylon Saraiva pergunta: por que parar de fazer os 20 segundos de xingamento? Tô cheio de gente pra xingar aqui. É, a gente podia voltar. É. Eu vou falar a verdade. Eu é muito, cara. Era câncer. Eu parei, mas era 30, né? Era 30 segundos de xingamento. Sei lá. Eu parei porque a galera parava de xingar no meio e ficava só eu xingando. E era meio chato. Era câncer. Não é que tem gente também que tem vergonhinha de xingar, não xinga muito. Ah, eu não tinha, não, ainda bem. Saudade. Saudade de xingar chefe com os outros. Quando você é seu próprio chefe, aí você tem que xingar o chefe alheio, senão você fica louco. Meu chefe é eu e o Bolsonaro. Okay. O Agente Lemos fala: eu leio o MDM, agora eu só ouço, desde que o Spider Ace a lei entrou. É, foi quando eu entrei também. É, eu isso segui, aí, faz tempo. Eu segui o blog dele, então eu quero me pegar na porrada e tirar meu patrocínio por isso. Cara, inclusive foi uma da. O Ultra sempre fala, né, que uma das táticas sujas do MDM foi cooptar o Spider Ace a ler pra acabar pra o blog dele. Acabar com o blog. Tática de Silvio Santos, né? Matou o blog do réu, matou o blog do Spider Ace a ler, matou o blog da galera. O Ei Renan, ele pergunta: o cachorro do Pompidou ou o Scooby-Doo? Quem ganharia na porrada? Cachorro do porra, Scooby-Doo, faz. Né? Não, pô, cachorro. Sério? Não, o Scooby-Doo é covarde, pô. Ele nem não, lutar, o cachorro do Pompidou é um boneco, cara. Acho que o boneco é mais frágil. O Scooby-Doo é um desenho, porra. É só ele então, amassar a película do filme. É no máximo mais... computação gráfica. E aí? Eu não sei se o cachorro do Pompidou consegue amassar uma película. Ele parece muito frágil. Sei lá. Ele tem mãos de gente, cara. É verdade. Ele segurava livros. É, o bonequeiro consegue, é verdade. Tá certo. Não, mas ele é um cachorro inteligente. Ele lia livros, usava óculos. Sim. Mais inteligente que o Pompidou. Não é bom na porrada, né? Muito mais inteligente. Mas aí também, né? Acho que até eu sou mais inteligente. Geralmente ser inteligente não significa bom na porrada. Tem que botar que isso? Perspectiva, né? O Léo ficou bolado. Que isso? Não, justamente os melhores lutadores são sempre os lutadores mais inteligentes, né? Cara? É, faz sentido. O Thunder Lips bateu no Rock, né? Mas ali os dois eram burros, né? Coisanta, assim. O Deprecious, ele fala: nesses 19 anos, vários termos foram surgindo, como chinês de Tóquio, massa velha, unperucked, vou te explodir em BH, todas as frases do Feira da Fruta e muito mais. Qual foi o termo que vocês mais gostaram de ter criado na cultura pop brasileira? Eu não criei nada. Cara, eu acho que o que sempre faz as pessoas lembrarem de mim, que eu já disse mil vezes que não fui eu que criei, mas aparentemente eu relembrei para várias pessoas, eu não venho aqui para caçar, né? Serve para muitos e muitos, muitas e muitas situações na vida, então... Eu não, gosto mas muito... Você é o cara que trouxe pro MDM, JP, então acho que você é o divulgador. Vai. Eu gosto muito que o massa velho, tipo assim, virou um termo mesmo, assim, para designar um gênero de filme, tipo assim, isso eu acho legal, assim, que as pessoas... Pra fora do MDM. Tem pessoas que nem conhecem o MDM e usam esse termo, assim, eu acho legal. Tinha que voltar, eu acho, né, porque, tipo... Tem muita coisa lugar, sendo massa velha. Não, mas não se usam mais tanto. Nem a gente não usa mais tanto, né? Tem o Chorar como Ninja Silencioso. Esse também, o The Ninja. The Ninja. The Ninja. The Ninja. The Ninja. Cara, teve um episódio, gente. Eu acho que é um negócio muito... Teve um episódio do The Ninja que vocês passaram, acho que 5 minutos, falando The Ninja. Não parava, né? Ele ficava entrando naquela gravaçãozinha. Cara, não foi só aquele episódio, 5 horas. Eu acho que depois disso, a gente passou uns 3 meses sempre citando The Ninja e ficava essa putaria. Sim, mas se alguém falava The Ninja, fudeu. Um episódio aí que ficava, o Braga se empolgou, cara, e ele saiu pondo aquela gravação em cima de cada vez que vocês falavam. Foi muito engraçado. Mas o Unperucked também foi legal. Unperucked foi o clássico. Eu lembro até hoje que foi uma conversa que a gente teve que eu falei que o Chuck Norris estava usando peruca. Aí eu falei, não, Norris? Eu falei, sim, compara, pega fotos antigas e fotos atuais. Aí o cara falou, ah, mas como que eu vou pegar uma foto pra saber se ele é? Aí eu acho que foi o JP que falou essa. Procura. Aí ele queria saber como Chuck Norris, Unperucked. O Júlio, cara, acho que foi o Júlio. Queria ver o Júlio, sem Júlio. Tem cara de Júlio. Aí mandou procurar no Google por Chuck Norris Unperucked. Ah, cara, falar em procurar no Google, vídeo do Dr. Gore, cara. Isso é maravilhoso também. Esse também. Cara, e pior que a gente vai dizer, o link... tudo na mão, filho da puta, tipo, né? Eu acho que tem 15 anos que aquele vídeo tá no YouTube. Tá lá, tipo, que o vídeo é de 15 cara, anos atrás. Tem vários comentários. Cheguei aqui por causa do MDM, valeu. 10 anos atrás, assim. O cara monetizou o vídeo graças a gente. Exato, que bom. Tá milionário. Merece todo o dinheiro. Tá milionário hoje por causa. Merece dólares e dólares, esse cara. O erro. Cara, mas eu fico pensando, cara. Eu fico pensando qual foi o site que o cara teve pra fazer aquele vídeo do Dr. Gore. Tipo assim, pra pegar aquela cena e botar aquela legenda aqui. E terminar com o nome do episódio. Sim. Do Spectre vem falando pam, pam, pam, vai pesquisar vagabundo assim, cara. Aquele vídeo é muito perfeito, cara. Mas o 5 horas lembrou um outro também que é ótimo, que é o E. Roger, cara. E. Roger. Nossa, Deus. Toda vez que alguém fazia uma cagada. Geralmente era pro Felipe, né, cara? Ei, Roger! Água vindo aí, Roger! Cara, é muito bom. Aquele som. É muito natural. Da voz desse pai, eu acho tão maravilhoso. Porque ele sabe o que tem. É maravilhoso aquele vídeo. Não tá vendo água aí, não, Roger? Ei, Roger! Água vindo aí. Ele fala meio que suspirando, tipo, ei, Roger! Exato, é maravilhoso. Tipo, eu sabia que ia acontecer. Da América. Sim. Vai embora da América. O João do América, assim, porra, muito. Ai, meu Deus. Quer ganhar como? Faz um, leva 3, a defesa é a merda. Bom, cara, eu amo esse vídeo também. Vai tomar um tiro nesse cu, filho da puta. Justo. Vai embora, vai embora do América. Ai, meu Deus. Você do América não é boa da ideia. O Pareto também, né, cara? Você Pareto, tu usou muito tempo, né? Pareto boladão, vocês lembram? Da sua Pareto voz, né? Você é meio viado? Mas não pode mais usar um Pareto. Advogado, né? É. Grandes merda ser advogado. Grandes merda ser advogado. Aliás, esse grandes merda virou pra tudo. Toda vez que alguém falava alguma coisa... eu sou não sei o que, é grandes merdas, você não sabe. Merda, sim. A gente sim. Sempre falava isso, né? Ah, o sommelier, né? Lembra? A gente começou a usar sommelier. Tem? E aí depois virou um negócio que pegou e nem é mais associado com o MDM. Hoje se usa muito sommelier com desdém, assim, não era assim antes. Um que eu acho que devia voltar é o cachorrinho, né? Falar o cachorrinho dos teclados. Lembra? Cãozinho dos teclados, sim. Cãozinho dos teclados, obrigado. E aí a gente começou a estender para aí virou o cãozinho do Photoshop, o cãozinho não, não. É que o Felipe falou que ele era o cãozinho da sinuca, aí falou, isso, que é isso? Ué, não é igual o cara lá, Felipe achava que ser chamado de o cãozinho era tipo assim, é o foda. Tipo assim. É o foda, sim. O Frank Aguiar era o cãozinho do teclado porque ele era o foda do teclado. Mas não era por isso, era só porque ele fazia os au, né, dele, enquanto ele tocava. Cara, vocês me fizeram lembrar de um que eu sempre acho excelente, que é o Sage Mark 7. Porque a frase que eu fui que a gente chegou, e Sage Mark 7, porra! É isso, e o Ciclope Tangencial também. É um grande. Tô falando que eu não fiz nada. Eles são tangencialmente parecidos, né? Eles são tangencialmente parecidos, não parece nada, porra. Mas eu tinha um argumento muito bom na época, eu só não lembro qual foi, que vocês não me deixaram terminar. Mas... Eu não lembro. Ah, aliás, tem um clássico que não é exatamente dito pelo Lojinha. Mas é um clássico associado à Lojinha, que é bom você poder provar o que você está dizendo. Sim, sim. Um que eu gosto muito, já que foi algo dito por mim, que eu me orgulho porque foi uma das poucas coisas que foi planejada para ser burra, mas foi dito com tanta naturalidade que as pessoas já acharam mesmo que saiu da minha boca, que foi é para falar ou para pensar. Para falar ou para pensar. Não, você falou isso. Eu falei isso, mas não, ele era planejado. Intencionalmente. Era uma atuação. Interpretação. Só que ele foi um bom ator, a gente acreditou nele. Sei. Ah, aí a gente acredita até hoje. Essa burrice foi atuação, gente. Confia. É. Sim. Ah, e a não sabe o que é HQ. Acho que é parecido. Tem o do Lucas que é parecido. Ele ficou tão bolado quando alguma coisa que alguém falou durante o podcast que ele até confundiu as frases. Aí ele falou: isso é verdade ou você tá falando sério? Eu falei: calma aí. As duas opções são a mesma coisa, cara, né? Não foi o Bernardo, não, cara. Foi o Bernardo, pô. É. Lucas, não foi, não? Acho que foi o Lucas. Foi o doutor, não, foi o doutor. Era igual abrir umas aspas. Abrir umas aspas, sim. Tem a história da passarela, mas aí é uma história comprida. Não sabia o que era uma passarela. Ah, mas até aí tem o Lojinha que não sabia o que significa HQ. HQ, né? Eu achava que era high quality. Eu não fazia ideia. Que era? Mas peraí, é o Lojinha nessa história? Eu não sabia que era o Lojinha. Sim, não, foi durante o podcast. Cara, foi esse ano. Isso foi, né? Então não é a história que eu ouvi. Então, 5 horas. Esse ano, o Lojinha descobriu o que é HQ, pare. Caralho, foi ano passado. Foi ano passado. Não sabia o que era história em quadrinhos. Isso é absurdo demais, cara. Meu Deus. Eu nunca vi essa situação. É porque uma amiga nossa, a Marília, ela falou que tava conversando há um tempo atrás com um cara, e o cara falou: não, mas o que significa HQ? Ela falou: HQ é história em quadrinho. Ele: não, eu sei que é história em quadrinho, mas o que significa HQ? E ela ficou nessa conversa. O cara foi papo de maluco, né? Ele é meio Carla Pérez, né? Ele não associou que história começa com H. Cara, isso é um loop do TikTok, o I de escola dela. E é foda que eu acho que eu nunca associei, porque eu jurava que HQ era uma sigla americana. Do é isso, né? Não. Ah, eu nunca pensei nisso. Porra. Pelo contrário, se você mandar um HQ solto. Sim, fora aí depois eu tive a grande revelação, os vai momentos. Vai ser headquarter, né? Sim. Tipo, termo militar, assim. Não, high quality, cara. Não, sim, mas era contexto de música, coisa e tal. Mas é. HQ, tipo assim, não, você tá falando em contexto de historinha mesmo, né? Você fala assim, The Villains HQ. Então é o quartel-general do vilão. Então se você mandar HQ pra eles, eles não manjam, assim, de cara, assim, o que é HQ. Villains high quality. High quality, justo. É uma lista de melhores vilões. Enfim. O Sandro Valentim falou uma coisa que me deixou muito triste. Ele falou assim: sobre os 19 anos do MDM, durou mais do que o Bolsa Família. É, caralho, isso foi pesado. É triste. Pra que pôr o clima tão pra baixo, né? Né? O Renato Godoy falou: caralho, 19 anos do MDM, eu acompanho essa birosca há 16 anos. Parabéns a todos pelo péssimo trabalho. Cara, será que o Renan ainda acompanha o MDM? Será, cara? Renan é aquele piazinho? Não era Renan o nome dele? Acho que era Renan. Tinha 12 anos, agora já deve estar. Deve estar com uns 30, não, já, 28, 30. Filho, neto já, nessa altura. eu lembro dele cruzar com ele assim nos eventos e tal. E olha o Renan ali. Ah, você chegou a conhecer o Renan, então? Sim, não. Eu lembro a primeira vez que ele falou com ele. eles acompanharam o crescimento. Tipo assim, eles viram o Renan indo no evento com a mãe. Sim, sim. Depois, depois dos primeiros eventos que ele começou a ir sozinho. A gente leu um comentário que era ele falando: ah, gente, fala com a minha mãe que pra ela deixar eu ouvir o podcast MDM, que ela só deixa eu ouvir se for com ela, não sei o quê. E aí o Felipe zoou: ô, mãe do Renan, deixa ele ouvir, não sei o quê. Acho que foi num dos fiques, ou CCXP, sei lá, que o Renan foi com a mãe na mesa do MDM pra falar: ah, mãe, eu sou o Renan, aqui tô com a minha mãe aqui. Tipo, ele tinha, sei lá, uns 13, 14 anos e já foi adulto sozinho nos eventos das últimas vezes. Caraca, então, assim, eu tenho quase certeza que o nome da criança não era Renan, mas tudo bem. Eu acho que não. Ah, é um nome assim, né? É nome de jovem, né? Heitor, porra. Heitor, é isso. Isso mesmo. Heitor. Parabéns, tipo, Matheus. Obrigado, pô, Léo. Heitor era um Enzo daquela época, né? É o Enzo da época. Mas sim. Pra terminar, o Sérgio Silva falou assim: tô escutando os pods antigos, tô pulando por temas e participantes, nem preciso dizer de quem, né? Aí ele fala: já ouvi 153 até agora, e vou lhe dizer que só as entrevistas e mais uns 10 que são bons. O resto pode deletar. Parabéns pelos 19 anos, que venham mais uns 3 que tá bom. A galera tem essa noção, porque assim, sei lá, não digo nem os 10 ou 20, acho que os 100 primeiros podcasts da MDM são terríveis, assim, sabe? Ah, mas eu acho que a média do que ele falou é isso mesmo, cara. Pô, porque, cara, do tempo que a gente faz, é óbvio que tem um monte de sim, de episódio que é, e que não vale nada. É tipo a tira diária do jornal, sim, sabe? Tipo, que é algo que tem valor ali naquele dia. Porra. E que se você for reler... A gente fazia muito de filmes que saíram, gibis que saíram. Expectativa assim do filme do Thor 2. Porra, esse podcast aí vai estar com... Tem uma data de validade mesmo. Mas eu vou falar, momento lamentável. Eu acho que teve os primeiros podcasts do MDM, eu ouvi pelo menos duas vezes. Que baixava os MP3 e ficava andando... Eu também ouvia, porque eu tinha mais tempo livre. Andando a pé e tal. Não, e tipo assim, mesmo esses velhos, era engraçado de ouvir. Tinha menos coisa, né, pra fazer também naquela época. Não, tinha menos podcast interessante naquela época. Né? Gente, antes do smartphone, a vida era totalmente diferente. E não tinha 3G, então você tinha que baixar o MP3, já tá preparado pra ficar ouvindo no MP3 player, nossa, lembra? Cara, eu ouvi a MDM no 3G. Aquele que parecia um canivete, lembra? O meu MP3 tinha um monstro de podcast do meu MP11, né? Grande MP11, que as pessoas achavam que não, sem MP3 música, MP4 vídeo. Então, assim, cada número tem uma nova feature. Sim. Não. Eu lembro do cara gritando na uruguaiana: olha o MP10, olha o MP10. É clássico. Vamos para as perguntas do garotinho. O Raul, ele pergunta o garotinho: o MDM ganha patrocínio, mas é comprado pelo Flow? Ou continuar sem patrocínio, mas tem que aguentar o Monark em toda a gravação do MDM? Ah, não, eu prefiro com patrocínio, pelo menos a gente já tá ganhando dinheiro. Se ia ter que aguentar o cara de qualquer jeito, né, cara? Seria uma ótima desculpa pra parar, inclusive, né? Sempre é opção do dinheiro, gente. Sempre é opção do dinheiro. Você vende MDM, para de gravar e faz outro podcast, né? O NDN. Merda. Faz o Piores da Rua, lembra do Piores da Rua? Piores da Rua, sim. O Vetor Alencar pergunta, garotinho: ser uma sereia com poder de fogo e o poder só funciona quando transformado, ou seja, quando estiver embaixo d'água, ou ter super força, mas os seus ossos quebram como vidro? Porra, acho que isso aí, porra. Esse não é bom, não. Mas, tipo assim, você é uma sereia só quando você se transforma. Então, eu acho que seria melhor. Tipo assim, você vai ter poder de fogo, que você é inútil. Mas, pelo menos, você vai poder respirar embaixo da água, né? Tal, dar um rolê lá, de boa, né? Você não vai morrer afogado nessa vida. Exato. Só vejo vantagem. O outro não vejo nenhuma vantagem. Ter super força, mas os ossos de vida. Cada vez até que, mesmo se você não usar a super força, você tá fudido. Exato. Não, obrigado. O Arthur Teixeira pergunta, garotinho: sempre esquecer o filme depois de assistir. Isso já acontece, né? Já que eu faço. Chamado de filme à noite, né? Assim você pode sempre ter a experiência de assistir pela primeira vez. Ou sempre que quiser assistir um filme, ele entra na sua memória. Então você pode saber a história de todos os filmes sem precisar ter assistido. O quê? Tipo assim, mas se você, você assiste o filme, mas esquece dele. E aí, toda vez que você for assistir ele de novo... A segunda opção é tipo assim, você faz o download do filme na tua cabeça, você não assiste ele, é isso? Isso. Você não teve a experiência de assistir, mas... Automaticamente, tudo do filme entra na sua cabeça. É como se você tivesse assistido. É, tá bom, eu prefiro. Eu gosto mais da primeira opção. Ah, não, pô, a segunda é muito linda, melhor, cara. Imagina você poder ver muito mais filmes, sim, cara. Eu preciso gastar o tempo do filme, menos mas vai ser o filme na minha cabeça, então eu vi o filme, ué. É, não, e bom que você ia gastar menos tempo, né? Não ia precisar ficar procurando, né? Ah, não, é, na Netflix. É ia ser tipo assim, toda semana você olhar a lista de lançamentos e ver todos eles. Exato. Só pelo nome, ia ser é muito terrível. I Know Kung Fu, né? Tipo, e pronto, vi o filme. O que é bom pra convencer aí pra mim é a história do tempo, porque isso faz muito sentido, né? Mas só. Tipo assim, tu saber como o filme foi, detalhe por detalhe, qual é a diferença disso pra assistir o filme, né? Sim. Qual é a diferença do passado para o presente, gente? Agora vamos tá aí o momento, crise existencial, que o pessoal todo se prepara. Né? tava demorando. É, tipo assim, ó, você teria na sua mente, instantaneamente, isso que você tem agora, sobre qualquer filme que você lembrar. Uhum. Seria... É tipo assim, se eu não tiver a experiência presente de estar assistindo o filme, não é a mesma coisa? Será? Essa é uma pergunta interessante. Não é tão interessante assim, na verdade. Sim. O importante é a lembrança. Voltou pro mesmo ponto que eu falei antes. É o I Know Kung Fu. Mais que isso, é o Total Recall. É tipo, eu não vou pras férias, eu vou aqui pagar uma empresa pra me dar memórias das férias. Podemos sim, lembrar pra mas você. Tô falando, mas pro seu cérebro é como se você tivesse ido, entende? Pra você é como se você tivesse ido, é isso. Pois é, mas o importante é a memória ou é o presente? Mas aí que tá, no caso do filme que ele tá falando aqui, não seria isso. Você não teria a memória de quando você sentou na cadeira e assistiu o filme. Uhum. Você teria só o conteúdo do filme na sua cabeça. Uhum. Então, você não tem a experiência, você tem o filme. É um pouco diferente, Eu prefiro, inclusive, foda-se. É, também. Eu já tenho a primeira mesmo, que eu assisto os filmes e esqueço tudo, cara. Principalmente se for da Marvel. Nossa, sim. O Academia de Magia Onça. Que? É o nick dele, Academia de Magia Onça. Onça Maneta. Okay. Pergunta, garotinho. Virar o Felipe 5 horas por 5 horas, todos os dias, ou virar o Ultra, toda vez que ficar irritado, alcoolizado, ou sentir aquela vontadezinha de humilhar os outros? Detalhe. Qual é a condição de 5 horas? Peraí, detalhe. Você vira ele por 5 horas, todo dia. Ou você vira o Ultra, toda vez que você ficar irritado, alcoolizado, ou sentir vontade de humilhar alguém. Detalhe, todas as transformações são estilo um lobisomem americano em Londres. Tipo assim, você vai se transformando nele. Daquele jeito. Quanto mais baixinho e magrela você for, pior, né? Eu acho que eu prefiro 5 horas, porque se eu for virar o Ultra toda vez que eu tô irritado, eu vou ficar. Você Ultra, sei lá. Ultra o tempo todo, né? Todo meu tempo igual acordado, sabe? Porra. Não faz sentido isso. Eu prefiro ser 5 horas. Só 5 horas por dia é melhor do que todas as minhas horas acordadas. Cara, se você mora no Brasil e você não tá irritado e ou triste o tempo todo, você tá errado. Eu acho que ia preferir a do virar o Ultra nesses momentos, porque assim, é um momento que você pode fazer merda e que você não vai levar a culpa. Quem vai levar a culpa é o Ultra. A culpa é o Ultra, realmente. Ah, boa. Tipo, não foi eu, foi então, meu lírico, então, né? Fiquei irritado, quebrei o guichê da empresa de aérea. Mas aí vão cancelar o Ultra. Mas na filmagem era o Ultra que tava lá. Coitado do Ultra. Ele só apareceu ali com muita dor, mas é o Ultra. É o Ultra. Coitado do Ultra, vai pagar o passo todo mundo, é isso, né? Coitado. A Ana Leutier falou assim: pergunta da garotinha cozinheira. O que ressuscita melhor um prato? Jogar um ovo mexido sobre a batata frita e tascar tudo na frigideira? Ou ignorar o frango, mandar uma pizza gelada de ontem direto pro bucho? Pô, eu vou te dizer que o ovão em cima de qualquer comida assim requentada, porra, dá um... O ovo é maravilhoso. Salva de verdade, né? Salva de verdade. Ovo é maravilhoso, sim. É o bife vegano. Nem é vegano, acho. Gente, desculpa. Mas é vegano? Não é vegano. Eu contei a história que eu... Não, é o Beef Prime, na verdade, né? É o Beef Primordial. Exato. Eu contei a história de quando eu fui fazer um aniversário de hambúrguer na minha casa. Caralho, quantos anos o hambúrguer tinha? O hambúrguer tava fazendo. Sim. Pô, sim. Que hambúrguer velho só esse. Só tem comediante. Vocês já falaram com o Caruso pra comprar uma vaga no lugar? Assim? É tipo cara, aquele. Não. Aquele do. Não é do Super Size Me que tem o hambúrguer lá do McDonald's que tá dentro do vidro há não sei quantos anos lá? Era ele que tava de aniversário. Por coincidência, lojinha, hoje eu comprei um hambúrguer barato no mercado porque tava ali com aquele aviso de próximo ao vencimento. Então eu tenho 15 dias pra comer esse hambúrguer. Comer 12 hambúrgueres? Exato, vivendo perigosamente. Nem sei se são 12, são 10 ou 12, sei lá. Eu tava fazendo aniversário e eu tava fazendo os hambúrgueres lá em casa e tinham duas amigas veganas. E eu, pô, vou fazer hambúrguer pra elas, né? Porque eu sou um gentleman. Um gentleman. E eu procurei a receita, né? Entendi, fui mano. Fazer a coisa. E aí ela pergunta, pô, ela viu fazendo hambúrguer de grão de bico. Ela, pô, como foi esse hambúrguer? O que você fez? Ah, levei grão de bico, tempero tal, alecrim, sei lá o quê. Ovo. Aí eu, puta, cara, ovo não é vegano. E ela ficou muito triste, não comeu e ficou passando fome no meu aniversário. Era melhor não ter me esforçado. Eu vi uma vez, acho que foi uma thread no Twitter, o cara contando que ele, toda vez que ele e a namorada eram veganos, e toda vez que eles iam comer na casa da sogra, eles comiam, né, arroz com legumes, assim, que a sogra fazia, e ele falou que era muito gostoso, né, e ele falou que um dia falou pra ela, pô, sogra, esse arroz que a senhora faz, tem alguma coisa diferente, porque ele é muito saboroso, assim, ele é muito bom, diferente do que a gente faz em casa. Qual que é o segredo, né? Ela falou, eu frito bem ele na banha de porco. Seu otário. Pegando de coerrola. Que delícia, que hein? Normal. Imagina o cara 5 anos comendo arroz de banha de porco na casa do sol. Ai, caralho. O créditos finais. Pergunta do garotinho: viver para sempre, porém com uma dor de cabeça enorme que nunca para, ou morrer em 24 horas, porém você é imortal durante essas 24 horas? Que? Pera, você pode, sei lá, passar um carro em cima de você que você não vai morrer. Você não Mas morre. Depois de 24 durante... horas você. Você morre. Aí você morre. Não, então não, né? 24 horas de imortalidade ou imortalidade. Ou você tá consciente que depois de 24 horas você morre, né? Você vai morrer. Não dando uma de máximo. Você não vai perder a sua imortalidade. Não, você 24 vai morrer. Horas é muito pouco, 24 horas é muito pouco. 24 horas é muito pouco. Se fosse um ano de imortalidade, dava pra fazer muita coisa muito maneira. A 24 horas. É bastante pra pedir pra 24 horas você não consegue nem viajar. Eu tô vendo só a cara do Márcio falando assim. Eu não acredito que eles estão discutindo essa opção enquanto a outra é viver pra sempre. Exatamente. A gente já sabe a quanto mais. Viver pra sempre com dor de cabeça, gente. Nossa. Dor de cabeça suficiente de, sei lá, Neusaldina e foda-se. Não, mas peraí, aí você tá roubando. Muita coisa, cara. Eles se acostumam com tudo. Você é elástico, mas você é como água. Não, Márcio. Você está falando merda. Sua opinião está errada. Sua opinião está errada. Sabe por quê? Eu não conheço pessoalmente. Eu ouvi a história de um cara que está internado aqui em Curitiba, que ele tem um problema que quando ouve um barulho, eu não sei como é que funciona, mas ele ouve um barulho, ele começa a ter dor de cabeça. E é um barulho tipo de vento, assim, sabe? É uma parada muito normal. Toda vez muito que... normal? Uma parada é, tipo, que é um som comum, ele quer dizer. Ah, tá, desculpa. Uma vibração normal do dia a dia e dá dor de cabeça. A galera fala que ele fica trancado naquela salinha porque eles têm medo dele se matar, é porque ele fica gritando. Quando ele não tá sentindo dor, ele fica pedindo para as pessoas matarem ele, porque ele diz que morre de dor, assim. E por isso que eu tô falando, dor de cabeça. Esse papo é tão maneiro, assim, 5 horas. Obrigado. Mas é um papo. O que tem a ver com a pauta aqui, lógico. Você tá errado. A gente não tá falando de que grau. Pô, mas assim, uma dor de cabeça que você sente, sei lá, normalmente, entendeu? Não, ele fala com uma dor de cabeça que... enorme. Ele fala, enorme. Ah, tá. Aí, então, já... aí, sim. Tá, bora. Nunca para. Viver é sofrer. 24 horas de imortalidade, dá pra você fazer várias paradas incríveis. Não, não dá. Não dá. Juntar uma grana pra sua família e ainda. Não dá. Não dá. Ah, vou fazer uma apresentação no Ratinho pra ganhar dinheiro com isso. Não dá. Você vai agendar pra daqui 3 semanas. 24 horas no banco e voltar. E olha lá. Tem trânsito, tem tempo de atendimento. Ah, vou pegar um avião e vou pra não sei onde. Não dá tempo. Então, não daria pra fazer uma coisa muito maneira, que era comprar uma passagem tipo transatlântica, né? Tipo, daqui pra África, daqui pra Europa, algum lugar assim. E tipo, pular do avião e cair no meio do oceano. E saber que você não vai morrer. Isso é maneiríssimo. Não, mas aí vê o pessoal lá da Gol. Eu vou atrasar, cara. E você vai morrer na fila do aeroporto. Você não vai nem conseguir fazer isso, tá certo? Não, falando, cara, caraca. É muito pouco. Você pode até fazer algumas coisas legais com essa imortalidade, mas você não vai fazer muita coisa. Esse que é o problema. O importante pra mim é juntar uma grana. Se eu conseguir juntar a grana em 24 horas, beleza. Eu tô de boa. O que você consegue fazer pra juntar a grana em 24 horas sendo imortal? Assim? Vai lá fazer uma aposta. Ele fala, eu aposto que eu pulo desse avião e sobrevivo. Você conhece... Não, pera, você conhece uma pessoa que tem um avião... E tenha muito dinheiro pra fazer essa aposta. Vamos ver, você tem até amanhã. Meia-noite. Você vai jogar onde isso aí? No Sporting Better? Que porra é essa? Como é essa porra? No 10-3-26. Deu grind. Que porra, cara. Mas e outra? Tipo, o que adianta você ganhar esse dinheiro? Você vai morrer. R$ 50 essa aposta, sabe? Você não vai ganhar 1 milhão. Você também tem família. Pra que adianta dinheiro? Mas é melhor você ficar vivo pra sempre, ajudando eles, do que você morrer em 24 horas. Exato. Seu filho crescer sem você. Você pode fazer a mesma coisa com dor de cabeça. Sim. Se você quer ser a nossa, eu sou tão altruísta, então fica morrendo. Vem cá, você não tem enxaqueca, não é possível, você sabe o que é. Mas você não está sendo altruísta, não vem com esse papo de família do coisa agora. Ah, é. Boa, assim, Deus, a pergunta é: se te falar assim, olha, 5 horas, você tem uma dor, essa tua dor de cabeça tá enxaqueca foda, nunca vai passar. Você dava um tiro na cabeça imediatamente? Não, né? Você ia pensar na sua família, você ia. Né? É 24 horas, não dá. Se fosse um ano, eu concordo com o pessoal que dá pra pessoa pensar. Sim. Em ser altruísta, dá pra virar um faquir. Cara, aparecer lá no Ratinho, né? Cara, em um ano, gente, você vai... Por que você se ano de mortalidade? Aparecer no Ratinho? Pá, como é que vai ganhar dinheiro, porra? Tipo assim, você tem que ir no show de variedades, não tem pra onde fugir, cara. Como que faz? Você vai no Fantástico, não tá... Fantástico, não vai ganhar dinheiro, porra. Vai no Ratinho? É lá, cara. Alguém chegou a condicionado aí, hein? Conheça o som. O Dust, pergunta o garotinho. O MDM virar um podcast só sobre animes e mangás ou virar um podcast só sobre o Zack Snyder? Já é, né? É. Então, é virar mangá ou continuar como está? Exato, é isso. Ou vira mangá ou continua como está. Então, gente, é, o de mangá eu acho legal. Porque tem a temperatura aí, galera. Tem o MD mangá, mas nunca fala sobre mangá, né? Não. Sobre anime, que é a mesma coisa, é a mesma coisa. Não, o MD só fala de filme também, não fala de quadrinho, então ele tá junto. O cansado e com sono. O problema de falar de quadrinho é que cada um quer falar de um quadrinho diferente, que ninguém tá lendo a mesma coisa, né? Isso que é foda. Uhum. Pergunta, garotinho. Ter iFood de graça pra sempre, mas ter a inteligência do Monark. Olha, eu conheço gente aí que quer essa opção já. Mas vamos ou lá. Sempre pagar pela comida que vai vir sempre errada, mas ser uma pessoa com o um mínimo de consciência. Mas peraí, a comida vai vir errada, mas não é comida ruim, é só não é. Exato. O que você pediu. Se o errado é comível, tá tudo bem. Porra, não, você não vai vir nada esse... podre, só vai vir errado. É bom que não, é uma surpresa, é uma caixa surpresa. É uma caixa box de comida. Você garante um pouco de controle escolhendo a pior opção do cardápio. Tipo, é o iFood Shuffle. Você pode comprar sempre. Não, mas aí, lojinha, pode vir a pior opção do cardápio, mas só que sem fritas. Ou alguma coisa assim, saca? É, você tem um hambúrguer sem um hambúrguer. Só com o pão lá. Cara, mas isso deve ser um inferno pro cara que tem problema com comida. Não, e tipo assim, o cara, eu odeio cebola. Aí pede o hot dog, cara, com adicional cebola, por favor. Mas aí, tipo, você que pediu. Só você não comer que você não gosta, ué. Se você é uma pessoa com consciência, você doa essa comida, sei lá. Eu imaginei essa opção, porque eu tenho muita restrição com coisa que eu não como, mas é só não comer aquilo. Uhum. também. Cara, porque tem gente que tem frescurinha que, ah, deixou a cebola, deixou o gosto, ó, o pepino. Ah, não, não, aí foi. Mas esse é fudido. Mas de resto, bicho. Caixa box de comida é um conceito realmente muito bom, cara. Mas você tem que pagar. E mais que isso, você pode cozinhar, cara, que aí não tem esse problema. Ah, né? peraí, você ligando. Tem que pagar, real? É, você tem que pagar, lógico. Não, claro. A outra opção é iFood de graça, mas você tem a inteligência do Monark. Cara, mas eu conheço gente aí que queria essa segunda opção. Que tá pedindo isso? Por aí. Cite nomes. Opa. Essa segunda opção? Essa, tem a gente, primeira do Monark. Tem gente, opção, tem gente defendendo? Não defendendo, fala assim, eu pra ganhar coisa do iFood, eu teria inteligência do Monark. Ah, entendi. Até se fantasia com ele. Passou o dia como mulher do Monark, inclusive. Cara, essa obsessão do Máximos, cara, é um negócio. Eu não tô entendendo do que o 5 horas tá rindo. Mas então, deixa pra lá. Peraí, o quê? O Ariel Cardoso. Pra juntar nesse grupo, é verdade. Ariel Cardoso, pergunta, garotinho: ficar pro resto da vida com gosto de pasta de dente na boca ou ter que usar para sempre meias um pouco grandes demais, aquelas que ficam sobrando na ponta do pé? Eu não tenho problema com meia. Eu não vejo nenhum problema. Eu também não. Não, mas meia, aquela meia que fica sobrando assim na ponta do pé. Assim. Você puxa pra cima, gente. Não, cara. É chatinho, não, mas não é tão grande. Aí você tá roubando, lojinha. Você não pode puxar. O que me incomoda mais, é a meia que é mais curtinha e fica indo pra embaixo do pé. Assim, me incomoda mais. Que chato isso, cara. Não, mas a meia sobrando e fica tipo, macetando o seu dedo dentro do sapato, assim, não tem? Ela fica machucando. É, antigamente, a meia soquete, sei lá, ela era mais mal feita, eu comprava meias piores, sei lá, que a costura era muito grande. E era pontuda, né? É, ficava aquelas pontas na frente, assim, né? Tipo, nossa, horroroso, chifrinho. Cara. Aí, tipo assim, eu ficava, sei lá, na aula, tira rapidinho o sapato pra ajustar a meia, não sei o quê. Ficava, cara, aquelas meias também que não era esse tecido elástico como é agora, ele só tinha elástico na boca da meia, né, cara? Tipo, Era a parte da folote primeiro, inclusive. É, ela engruvinhava tudo. Ficava horrível. Fica a dica pra quem tá ouvindo aí, cara, é cueca e meia. É coisa assim pra você comprar de qualidade boa, porque faz uma diferença. De qualidade boa. Agora, o gosto de pasta de dente... MT meias, é isso? O gosto de pasta de dente da boca é ruim só porque ele ia misturar com o gosto das outras coisas. Que é horrível isso, né? Você provar coisas com gosto de pasta de dente na boca. Cara, quem escovou o dente foi tomar uma cerveja, rapaz. Que delícia. Cara, é um negócio que eu falo com a patroa, que assim, eu não entendo como é que as pessoas gostam de chocolate mentolado. Porque assim, eu fico assim, cara, parece que eu tô comendo chocolate e escovando o dente ao mesmo tempo. É horrível. Sim, isso mesmo. Cara, por que alguém gostaria disso, sabe? Tipo, me dá também um ovo frito mentolado pra tipo, escovar. Parece que você tá comendo gelol, né? Tipo, sim, é horrível. Cara, qualquer coisa com hortelã é desse jeito. Velho. Qualquer coisa. Então, eu gosto de bala de hortelã, mas só a bala de hortelã. Mas entendeu? Só a bala de hortelã, não coisa. Pois é. Folha de hortelã. Tipo, cara. É tipo, cara, a última coisa que eu misturaria com hortelã é chocolate. Porque assim, fica ruim pros dois, sabe? O babalu de hortelã era um que parecia que tinha pasta de dente dentro, vocês lembram? Porra, era horrível, cara. Qualquer babalu parecia que tá comendo plástico, né? Era tipo, plástico sabor uva, plástico sabor pasta de dente. Cara, eu me amarrava no babalu porque você fazia aquela bola gigante e ela não grudava. Era tipo uma borracha mesmo, né, cara? A química daquilo é um negócio absurdo, assim. Acho que o babalu é um negócio que se você engole, tem que ir pra cirurgia, porque não é possível. Aquilo é gruda na tripa, como dizia sua mãe, né? Não engole, sei que vai grudar na sua tripa. Sim. Não, aquilo é borracha de pneu, cara. Aquela porra não. Agora, legal é aqueles chiclete porcaria sem marca. Pior do que os ping-pong, que aquele que gruda só de você encostar nele, assim, ele já grudava, lembra? Você fazia uma bola e ele grudava na sua cara e tipo assim. Cara, você levava uns 15 minutos pra tirar os pedaços E cada pedacinho que você puxava, saía só aquilo que você puxou. Sim. 1 centímetro pro lado não saía. E você tinha que puxar tudo de novo, era horrível. Cara, e essa porra caía no chão e tomava, tipo assim, 3 segundos de sol. E você pisava nele, já virava aquela aquela meleca que você vai fazendo um caminho de chiclete, onde você vai pisando assim, de 50 metros. Não, e, que você chegava em casa e escovava com sabão e não saía aquela porra. Não saía. Do tênis, assim. Era um inferno. Aí o tênis ficava com aquela bolinha preta na sola. Era aquele chiclete que nunca saiu, assim. Um pedaço nunca sai. É tipo, grudou e, tipo, grudou cirurgicamente ali. Bizarro. Tipo, amalgamou. Tipo, o ping-pong, ele tinha um lance diferente, que ele era meio arenoso, tinha tipo uma areiazinha. Sim, e se você mastigasse muito, acontecia isso com ele. Ele perdia a consistência de borracha e virava, tipo... Ele ficava quebradiço, assim, Que parada esquisita, né? Era só o ping-pong que era assim, né? Então, eu acho que os outros acontecem também, mas você tem que mastigar, tipo, muito, assim, tipo, umas 8 horas, assim, né? O ping-pong, em 40 minutos, ele tava assim. Não, sempre que eu botava o ping-pong na boca, eu falei assim, cara, alguém mergulhou esse chiclete no açúcar, na farinha, que parecia que tinha uma areia em volta dele, era muito esquisito. O Dark Paul por trás, ele fala assim, questionamento do infante. Sempre que bater em um bolsominion fascista ou similar, ter descontado um centavo da sua conta. Certo. Ou... sempre que você defender um deles, você ganha mais um ano de vida. Ih, Máximos. É pro Máximos essa, né? Amigão, cadê a gente contratada? Veja bem, olha lá, Máximos contratado como comentarista da Jovem Pan. Mas cara... Ô, amigo, pau no cu dos princípios. Novamente, não querendo defender, entrar no ponto de vista do Máximo, mas um ano é coisa pra caralho. Um ano é muita coisa, gente. É, se você vai no começo desses aí, mas dele, você, já resolve. Você tem que pensar se você quer mesmo viver um ano a mais. Exato, desse jeito. Não, mas depois eu posso mudar de novo, sacou? Eu posso dar tempo, né? Defender o Bolsominion, eu posso, sei lá, só chegar... Porra, mas meu pai é foda, mas ele é legal. Coisas assim. Meu amigo, eu vou no Twitter, eu ficar pegando o robô e defendendo eles o dia todo, eu vou viver pra sempre. Vai virar o Alan dos Santos, né? Ia virar o Alan dos Santos. Ia ficar o dia todo em thread no Twitter defendendo gente, tá bom? Cara, você ia defender o cara do bot do Luxemburgo. Cara, meu Deus, aquilo foi muito bom. Aqui, por essa ótica do Máximos, o lado bom é que você vai viver tanto tempo que todo mundo vai esquecer o que você fez, todos os envolvidos já vão ter morrido, você mesmo vai esquecer em algum momento e vai viver pra sempre. Então, não, okay. Bicho, vai chegar uma hora que eu vou achar, caralho, acho que tá na hora de eu morrer, vou ter que recriar o bolsonarismo pra ter bolsonarista, pra aí eu poder defender eles e eu ter mais anos, entendeu? Vai ser esse o... Historicamente falando... o que você fizer pra defender o bolsonarismo vai ser insignificante. Não, assim, exatamente. No ano 23.000, lá no planeta Hax, eu vou estar lá falando do Bolsonaro pra ver se aparece bolsonarista pra defender eles e ganhar mais anos, entendeu? Você tem que fazer o day trade do sistema, né? Você tem que tirar o mar. Não, porque isso que eu ia falar, tipo, você ia conseguir defender bolsonarista só durante, sei lá, uns 15 anos. É. Bom, mas depois disso acabou, né, cara? Você tem que trabalhar ativamente pro bolsonarismo não morrer. Então, gente, mas é um ano. O Márcio podia fazer isso, tipo, 200 vezes por dia. Pois é. O Márcio, nesses 15 anos, ele ia garantir algumas vezes. Mas de qualquer forma... De qualquer forma, você não seria imortal, você só seria muito longevo, sei lá, 7 mil anos, né? Mas uma hora você ia morrer, porque não ia mais ter bolsominion pra você defender, né, cara? Acho que você não ia ter outro humano pra eu converter em bolsominion pra eu defender, né? Exato. Você ia estar falando com as inteligências artificiais que nem entendem o que você tá falando, cara. Tipo, ou não, né, cara? Tem que ter um bolsominion e alguém atacando pra eu poder defender, ou né? Não, ou a sociedade já colapsou e você tá vendo outra... Só formas de vidas animais, né? Tipo. Exato, Você vivendo lá, você e as baratas. Só. Eu vou ter que ensinar as baratas a ser bolsominion, que não é tão longe, né? Não é? Nossa, essas baratas aí. Ô Vinícius, pergunta do Garotinho. Vocês do MDM preferem ter toda a fanbase do Flow ou do Zack Snyder todo dia comentando nas redes sociais? Detalhe, vocês têm que aguentar. Não pode excluir ninguém e nem sair das redes sociais. Mas a interseção é grande, né? Imagino que sim. A do Zack Snyder ia ser divertido porque tem muita gente que não entende o que a gente fala, né? O cara não fala o português e eu... Quando ele fala ter a fanbase, então eles viram fãs meus, né? Sim. Não, não. Comentando. Fãs do MDM. Matheus querendo vender tudo pra essa galera, mano. Exato. Porra! Porra, se o Snyder conseguiu. O Snyder é. Vender curso. O Snyder é um grande. É uma grande inspiração que até um idiota consegue fazer sucesso. Não, sucesso eu não diria, né? Sucesso aí. Cara, lojinha tá faltando um NFT de jornada. Se quiser ter sucesso, cara. Ah, pô, imagina aí aquela capa da Adriana Mello, hein? Se meteu um NFT boa, nela, hein, cara? Só tem NFT. Não pode, cara. NFT é um só, pô. Não pode pôr você, vários. Não. Você pode fazer numerado. De jornada. NFT, desde que seja cada um é um, você pode fazer, ó, só 100 cópias da capa da Adriana. Porque o otário é otário, né? Se você... 100 certificados digitais de que é único. Isso, é tipo aquele sprint que artista, sei lá, de... O Picasso tinha um, não tinha? Que tipo, era uma... Era tipo um carimbo, sim, não sei. É, ele fazia... Era quando não era nem uma pintura, às vezes era só um esboço e eles numeravam. Ah, exatamente. Essas coisas assim. Sim, isso mesmo. Não, eu acho que o Picasso fazia isso de não era nem feito à mão por ele, era uma reprodução mesmo, tipo... Uhum. Mas era, tipo assim, era feita por ele, né? Mas não era trabalho manual, era uma reprodução litográfica, numerada, assinada pelo Picasso. Isso, tipo assim, era ele, ser, né? Era ele autografando uma impressão de um desenho dele. Era mais ou menos isso. Pois é, vai ser, é basicamente isso, só que é digital. Eu, e sem era o Picasso vendendo print na CCXP. Não, ia, o Léo ia ficar. Ia, o Léo não ia deixar, hein? O Picasso. É print numerado, JP, então vale mais. Ué, mas também tem print numerado na CCXP. Tem um monte de artista que faz print numerado na CCXP. É, eu tenho aqui em casa um print numerado do HDR. Olha aí. Ah, eu também tenho. Eu também tenho. Ah, eu também tenho, pai. Cadê? Tá aqui. A Gina Carango. Aí, ó. Sabe de quem eu não tenho print numerado? Do Léo. Eu queria ter um dos 7 prints que ele faz. Pois é. Então, você tem o print número 5 de 7. Você podia sacanear, hein, Léo? Numerar todos com 07. Mas aí você chegou em oitavo pra comprar, perdeu, pô. Tem que chegar. Fazer 50 mil prints numerados 7 de 7. O Gina Carango pergunta o garotinho: todas as pessoas começarem a se mexer em câmera lenta ou todas as pessoas ficam com 10 centímetros de altura? 10 centímetros de altura, todas as pessoas. Não, de altura? Não, pô, elas ficam com 10 centímetros. Todas, cara, as pessoas. Eu quero saber uma coisa. Se você, o 10 centímetros, é a pessoa é achatada até 10 centímetros ou ela é 10 centímetros certinho, assim, sabe? Proporcionalmente. Ela vira uma action figure. Vira uma action figure, é isso? Eu queria ser a pessoa achatada com 10 centímetros. Aí eu escolho 10 centímetros. O foda é que, tipo assim... Eu ia virar tipo Godzilla, né? Se todas as pessoas... Você nunca vai comer alguma coisa, porque as pessoas que fazem a comida maneira, elas estão... Não, as pessoas que até a sociedade se readaptar a tudo a 10 centímetros, cara, imagina o caos que ia ser. Só você, o otário, vai ter que trabalhar pra caralho, né? Não, pelo contrário, você vai ser o rei daquela sociedade até eles se adaptarem. Só você vai alcançar um lugar alto, olha só que coisa. Gente, é muito mais fácil todo mundo agir em câmera lenta, que você pode, mesmo na estado atual, ser um excelente esportista. Mas aí que tá. Não, porque você ia estar. Tá, as pessoas não iam nem entender. Ia ser como se você fosse o Sérgio Malandro 24 horas por dia. Clicando, assim, sabe? As pessoas não. É complicado. A sociedade ia acabar, gente, porque o resto do tempo não passa em câmera lenta. As pessoas estão em câmera lenta. Então, tu não é o Flash. É só que, tipo assim, o cara vai cozinhar uma coisa, tipo assim, o tempo que ele pensa, nossa, está queimando, até ele desligar o fogo, já pegou fogo, já tacou fogo na casa, já... Tipo... Então é melhor todo mundo virar action figure e você virar o Gulliver. Não. As duas opções é o fim da humanidade, gente. Então tanto faz. Okay. Não, eu concordo. As duas opções são o fim da humanidade, mas a segunda é mais divertida. Então tudo bem. É, pois é. A segunda você vai ser o Gulliver, na segunda parte que todo mundo esquece. Não, na verdade, eu pensei em ser o Godzilla, mas tudo bem. Ah. É, mas vocês estão pensando que talvez rolasse isso mesmo, né? Do tipo de governos, tal, tentarem matar você porque você é um risco, né, para o resto da humanidade, você com a sua seus 1,80m. Pistolinha de brinquedo? Não, mas o cara vai fazer o quê? Eles vão fazer uma... É, vão fazer um monte de uma pirâmide humana pra pegar uma arma e atirar em ti, os caras têm 10 centímetros, né? Não, mas com o tempo eles podem se organizar, né, cara? Vai te envenenar e morrer, cara. Isso cara, vai morrer da piada do caracol inteligente que tá te perseguindo. Tipo, os caras não vão ter caracol inteligente. Sim, aquela foi muito boa, hein, cara. Aquela do caracol inteligente que te persegue a vida inteira. Porra. E é, que, se ele te encostar. Você perde seus poderes. O Mocri. Pergunta do garotinho. Ter super velocidade, mas só enquanto você estiver em um monociclo. Detalhe, você não sabe andar de monociclo. Aquele monociclo de palhaço, tá ligado? De circo. Aí complica, mas tudo bem, vai. Ou poder voar, mas só de costas, tipo, sem enxergar pra onde você tá indo. Eu acho que... Em nenhum dos casos eu preciso usar o poder, né? Tem isso. É, tem isso. É, super velocidade montada no monociclo, todos nós podemos já ter esse super velocidade. É verdade. Talvez. Eu nunca testei, é verdade. Já tenho. É verdade. Grandes chances de todo mundo já ter esse poder. E tem muita chance de que todos nós vamos morrer sem saber se temos ou não. Não, e o legal de voar, mas só tipo de costas sem poder enxergar, é que tipo, se você tentar dar uma olhadinha, você muda a direção do seu voo, tá ligado? E, tipo, você instala um espelho retrovisor tipo de bicicleta em você. Pronto. É, mas não vale, porque você vai estar olhando, né? Tipo, imagina, você tá andando, aí você fala, vou dar uma olhadinha. Você olha, tipo assim, aí o que é atrás de você já muda o sentido do seu voo, entende? Você, tipo, sim, você vai sempre voar. Mas aí, pelo menos, você já sabe o que tem daquele lado. Aí você vira de novo e continua voando, tipo. Não, e tipo assim, você olha pra direção que você quer voar antes de voar, vira de costas, voa. Aí, acho que cheguei. Aí você para de voar, olha, e depois e cai e morre. Fundo, saca? Não, você tem que fazer alto, saca? Tem que ir subindo. Né? Isso aí, com prática, você chega em qualquer lugar voando. Hoje você fica olhando no celular e usa o GPS, também funciona. Aí não é. Olha aí, esse funciona. Não é olhar pra trás, não tá roubando. É que o GPS não mostra obstáculo, né? Tem esse problema. Não, tem que voar alto. Você tem que voar alto. Aí, se bater, como é que você vai descer? Como é que você vai pousar? No avião, pô, e o espaço? Na água mesmo. Na água não tem erro. Você é o hidroavião, então, tá bom. No Amazon tá de boa, tem muito rio aqui. O Fimose do Bolsonaro. Pergunta do garotinho. Ser filho do Constantino ou ser pai do Monark? Porra, ser pai do Monark, poder esmurrar ele. É, dar os cascudos, assim. É. Ser preso por violência. Cara, ser pai do Monark pra fazer que nem o pai da Britney, saca? Cara, é que ela... Roubar o dinheiro, roubar todo o dinheiro dele. Cara, declarar ele... Ele incapaz, né? É, você bota ele na rehab e some com dinheiro. Cara, só vai comprar cigarro. Ser filho do Constantino, tipo assim, é o Constantino controlando a sua vida. Não. Mas imagina você ser filho dele e aí você ser de esquerda. Se virar um youtuber de esquerda, imagina, cara. Ah, mas não compensa os anos todos que ele vai passar mandando em você, não. De jeito nenhum. Não, imagina você morar na mesma casa que o Constantino. Pois é, meu Deus, mano. O aspirador robô reverso depressivo. Pergunta do garotinho. Esse aqui, ó. Ter um focinho de labrador barulhento acima do seu rego. Que? E funciona. Você sente cheiros com ele. Ou uma cauda de macaco listrada e gigante na bunda. Autônoma. E impossível de se esconder. PS. Tanto a cauda quanto o focinho te odeiam. Caralho, você vira um Dr. Octopus do inferno. É, que coisa bizarra, gente. Cara, o focinho, né? Porque o focinho pelo menos não ia. O que o focinho vai fazer? O máximo que ele ia fazer é ficar fazendo uns barulhos esquisitos do seu ego. E ficar baforando lá, né, cara? Tipo, mas a cauda não tem condições, não, gente. Desculpa. A cauda dá mais prejuízo, eu acho. É, ela pode atacar pessoas, né? Tal, né? Pode te atacar. Não, pode fazer você morrer, porque ela te odeia. Pode apertar seu pau, tá? Pensaram nisso? Não, mas a gente tem que pensar na lógica mutante, que você é imune ao seu poder. Então a cauda. Ela te odeia, mas ela não seria capaz de. Mas você não pode sair de casa, então. Mesmo em casa seria um grande problema, né? Ela quebrando tudo. Imagina você tentando dormir e ela fica te empurrando na cama. Pois é, não é legal. Batucando, fazendo Nenhum dos dois é legal, mas acho que a cauda é pior. Focinho, focinho de labrador. Imagina, cara, você parado e ele fazendo... esse barulho no seu rego. Todas as opções são nojentas, sim. E as pessoas, caralho, o que, que é isso? Que barulho é esse? Não, é que eu tenho um focinho de labrador no meu rego. Focinho. Dava pra ser com um ratinho, muito, né, cara? Sucesso no Tinder. No, né? Ratinho. Você vai no ratinho. De novo, ratinho. Homem que tem um focinho de labrador no rego. No rabo. É coisa! Chegamos à conclusão de que o método mais seguro de enriquecimento é ratinho. Não, já, quando você chega no ratinho, aí você descobre que tá lá muito mais feliz o cara que escolheu o rabo de macaco. Fala, não, me dei bem com ele depois de um tempo. Ele tem aqueles canal do YouTube, não tem que só se fode, assim, tipo aquele. Tem um, não tem um que é um cara que tem ele e um menininho e tá sempre ele, o menininho, sacaneando ele, assim. Uhum. Ou então ele bota um boneco de ventríloco no rabo de macaco, alguma coisa assim. E o macaco daí fica te xingando, batendo em você. É. Olha aí, já pensou? No fim de tudo, você descobre que escolheu errado, né? Direct by It Night Shyamalan. Pronto. Mas nossa, é... eu vi o último filme dele, socorro. Eu vi. Não é ruim. Qual que é o último dele? É o velho. Old. Eu vi também, não achei ruim, não. Achei bobo o final, achei ruim. Eu achei que podia ter acabado 2 minutos antes. Eu acho que aquele lance meio nolanesco de explicar tudo no final e meio que soou aquele lance idiota, tipo Looper, não tem? Do tipo, temos a máquina do tempo, o que nós vamos fazer? Vamos usar para desovar corpos no passado, tipo, né? É uma aplicação imbecil para um lugar no cosmos em que o tempo é hiperacelerado. O que a gente vai fazer? Ah, vamos testar medicamento para indústria farmacêutica. Se não tivesse a última cena, seria bom. Se deixasse, tipo assim, e agora o que vai acontecer? Sim. Ah, você tá falando, tipo, depois deles terem fugido e terem chegado no esquema e não sei o quê. A volta no hotel foi muito... Pra quê, cara? Exatamente. Mas você não achou também meio idiota aquele lance de indústria farmacêutica que testa medicamentos numa área que poderia ser revolucionária, assim, pra física moderna? Tipo assim, cara, eles iam ganhar muito mais dinheiro, entende? Com pesquisa de por que o tempo naquela área... Minha esposa é professora da farmácia e ela falou, faz sentido na hora que ela viu, então eu não... mas você entende o que eu tô querendo dizer? Que, tipo, tão pequeno e mundano frente à grandiosidade da descoberta. É isso que eu tô querendo dizer. Então, é a mesma coisa que, tipo assim, os caras descobrirem o mundo novo e só tirarem pau-brasil daquilo e irem embora, entende? E nunca povoarem, sabe? Pra mim, faz sentido. Porque pra mim é tipo aquele quadrinho do Homem-Aranha com o Sauron, que o Homem-Aranha fala, mas com essa tecnologia, você poderia curar o câncer. E o Sauron fala, mas eu não quero curar o câncer, eu quero transformar pessoas em dinossauros. É tipo assim, é um pensamento pequeno e mesquinho pra algo muito maior, sabe? É exatamente isso, sabe? Tipo assim, eu acho que se alguém que tá envolvido com a indústria farmacêutica descobre aquele lugar, assim, eu posso revolucionar a humanidade ou eu posso lucrar muito com a indústria farmacêutica. Imagina se ele fala assim, eu posso criar um depósito de lixo nuclear aqui que vai decompor isso aqui em muito menos tempo, entende? Tipo, cara, ele ia ganhar muito mais dinheiro do que a indústria farmacêutica. Não, mas é porque, tipo assim, e é outra parada, os caras acham que eles estão salvando a humanidade. Melhorando o mundo, acham. Sim, é escroto, sim. Né? Enfim. Mas assim, dado que é um filme do Shyamalan, eu já vi muito piores. Olha, piores, muito piores. É um filme ok, eu recomendo. Eu acho que é o seguinte, eu acho que esse foi um filme tipo Shyamalan ao contrário. Geralmente, o filme Shyamalan é aquele que a coisa vai, e aí o plot twist é algo que tipo assim, é o auge do filme. Nesse não, esse, o auge do filme foi o desenvolvimento, e o plot twist foi... Porque o, vamos dizer, o Eu Vejo Gente Morta tá logo no começo, e ele que é muito mais importante do que o Bruce Willis tá morto, pra quem não viu. Será que alguém ainda não viu o Sexto Sentido? Isso é uma pergunta importante. Ah, né? Deve ter, muita gente. Ainda mais hoje, que é filme velho. É filme velho, não vou ver, não. Existe uma diferença entre não viu e ou não sabe do plot twist, que eu tenho certeza que muito mais gente não sabe do plot twist do que viu. Concordo. Até porque só precisa de uma pessoa. Sim. Ah, é. Então, vamos lá? Foi aí a audiocrítica do filme do Shyamalan. Do filme do véio. Véio. Como é que é o nome em português? Alguém sabe? É Tempo. Tempo, isso. Eu fiquei, cara, horroroso. Que escolha ruim, né, de nome. Ah, mas é melhor do que idade. Véio. É. Véio. Você podia chamar de um feitiço do tempo. Ah, não, já tem, né? A Praia do Futuro, podia ser. Praia do Futuro, oh, bonito, é. Bonito. O governo do Ceará apresenta, né? Cara, podia se chamar Véio, ou Velho, né? Só pra um programa tipo o Zorra fazer a paródia Véio da Van. Não, é. Ou usar a música do Altemar Dutra. Isso, né? Vamos lá. Mas, vambora, né? Acabou, é isso. Eu tive um comentário, tá tudo bem, nenhum deles é bom. Ah, não, pode ler então, Lodinho. Lê aí seus comentários. Vou ler então rapidinho. Lê seus comentários. Lê seus comentários de merda. É, o Tristanho comentou aqui uma coisa que eu também fiquei impressionado no podcast. Fico impressionado com a memória do Hell. No último podcast, ele casualmente lembrou do nome dos personagens e atores do Highlander 3. Porra, é Mario Van Peebles. Clássico. O personagem, eu também lembro, os personagens não lembro nada. É. Mas era só isso? Você queria puxar meu saco? Não, comentário, não, era são outros. Não, eu quero. É, Note Pai, né? É, o Andy do falecido Bota pra 2, ele perguntou: quais planos de compra dos novos bacharéis pra próxima Black Friday? Eu preciso de um celular, porque o meu já tá naquele esquema que eu tenho que carregar duas vezes por dia, morando em casa. É, eu tô de olho no Xbox Series S, se ele aparecer num preço abaixo de R$2.000, eu penso em comprar, mas não tenho certeza não. Eu abortei o meu computador novo para deixar para comprar tudo na Black Friday. Eu queria uma TV. Eu tô chegando no momento da minha vida que. Não, porque aqui é alugado. E eu tô chegando no momento que eu preciso de móveis meus. Então, uma TV, cara, seria bom. Quantos mais móveis teus tu tiver, mais caro vai ser a mudança quando tu sair daí. Fica dito. Eu sei, mas eu tenho que comprar isso em algum momento. É, mas você pretende se mudar em breve? A gente tá procurando um lugar. Ah, então faz sentido o conselho do Márcio. Pô, você vai mudar daqui a, sei lá, 10 anos? Pô, foda-se, vai ter que pagar isso em algum momento. Mas se meu pai sempre falou que ano de Copa é ano de comprar TV. Aí eu tô... É, sim. Não, brasileiro troca TV em ano de Copa, sim. E aí, por conta disso, é quando tem as melhores promoções. Copa do Mundo. Cara, uma coisa pra se comprar TV é sabendo quando é a mudança de linha. E sempre tem as maiores promoções também. Justo. Assim, os caras têm que jogar fora as velhas quase por qualquer preço, porque vai chegar as mais recentes e tal, e você pega promoções. É, mas acho que depende muito do fabricante, né? Mas pode todos esses grandes varejistas fazem, tipo assim, quinzena do Eletro, e aí, tipo assim, começa a desovar um monte de LG, que é porque vai mudar a linha da LG. Aí depois tem outra quinzena do Eletro desovando o Samsung, por aí vai, faz isso. Sentido isso. É, não, e aqui em Manaus não adianta TV tem que ser comprado em loja local, porque o frete mata. Não existe frete grátis. Bom, mas até aí, loja frete local aí é ótimo, porque você tá do lado de onde sai, né? Então, imagino que aí o mercado local deve ser bem, bem tranquilo de comprar essas coisas. Ou não. Ah, tá bom. Rapidinho, então, aqui. O Andy, de novo. Depois do trailer final do Morbius, alguém sabe que diabos de universo esse filme vai passar? Tem o Clarim do Venom. Não, calma. Tem o Clarim da trilogia do Raimi. O logo dos corpos dos filmes do Andrew, o abutre do Michael Keaton, o rindo, Gata Negra, piadinha com Venom. Tô confuso. Deve ser pós esse filme do Homem-Aranha aí, que vai misturar e tudo junto e misturado agora, sabe? Deve ser no status quo após filme do Homem-Aranha, imagino. Mas eu tô achando que a Sony tá meio... Tô cagando regra, porque na verdade A Sony tá me parecendo que tá meio numa estratégia Fox X-Men, assim, do tipo de foda-se. De cronologia solta, sim. É, cara. Eu concordo, eu acho. O Venom é meio isso, né? O Venom é meio isso, tipo, só a cena pós-crédito lá que meio que coloca ele e o Homem-Aranha no mesmo universo, mas tipo assim, não necessariamente, né, é importante, né? Tipo, exato. O trailer do Morbius eu vi completamente sem prestar atenção e sem som. É o Abutre mesmo, Michael Keaton? Eu acho que sim, né? Ele já tinha aparecido em outro no filme do Venom, né? Que tava ele lá conversando. Eu nem lembrava disso, cara. Ele tava conversando com o Mark Gargan lá na que é o cara que também apareceu no filme do Homem-Aranha lá, que era o... Ele era o terrorista da... Terrorista da barca. Foi no filme do Homem-Aranha que isso aconteceu? Foi. Que mostra eles conversando na cadeia? Não, era o choque? É o final do primeiro filme, eu acho. É, que ele fala, não sei o quê, você tá no blá blá blá. papo de prisão. É, mas então é isso. É, essa galera tudo tá na mesma cadeia. É. Tipo, só a cadeia é um ponto de convergência entre os universos. Entende? A cadeia é um nexo temporal. Já deve ter tido no universo, nesse universo a gente falando, que tal se a gente não botasse todas as pessoas perigosas juntas? Aí alguém fala, não, isso é uma ideia idiota, né? Esquerdista, vai pra Cuba. Uma merda assim. É. Que mais, o último aqui, o pergunta da garotinha do Andy, não poder utilizar nenhum app que explore seus parceiros, tipo iFood, Uber, afins, ou não poder assistir nenhuma obra cinematográfica que explore os atores e equipe? Na prática é parar de usar apps ou parar de ver filmes? É, então sabe? Parar de usar app, tranquilo. Como é que é? Eu não prestei atenção, desculpa. Era o Lojinha falando, eu ignorei. Eu tava aqui no Instagram. Não poder usar app ou não poder usar filme? Filme? Usar filme, parece uma droga. Usar filme? Tipo, eu não posso nunca mais assistir filmes, é isso? É, não. Ou nunca mais não usar nenhum app. Porque é quem abusar, explorar os seus funcionários, ou seja, todos. Exato. Mas vocês estão ligados que vocês não iam poder ver filme em nenhum tipo de serviço de streaming, né? Vocês iam ter que voltar a velha estratégia de baixar. Porra, tem isso mesmo. Não é isso. É não ver filme, no geral. Mesmo baixando. É pior. Não é uma questão de não, eu tô falando porque... que se você optar por não usar aplicativos, você não vai poder ver filmes em aplicativo. Mesmo... É isso que eu tô falando. Vai ter que baixar. Sim. Exatamente. E depende, né, de onde você baixar, né, cara? Sim. Se eu estou baixando via site, eu estou baixando sem aplicativo. Certo? Cara, se a gente começar a expandir isso e falar, não, a internet foi feita com exploração, aí você não pode usar a internet, é energia. Né? Você tá fudido. Mas é exagero, eu acho. Tá fugindo do espírito da pergunta, né? Você tem que voltar a ver filmes no cinema. Você não pode mais ler porque destruiu as artes. Não, porque eu tenho um Kindle. E nessa Amazon, essa empresa. Exato. Super. Negócio super, super ecológico, super do bem. Você ainda vai poder ver os filmes socialistas. Né? Não tem Marighella. Vendo Eisenstein. Encoraçado Potemkin aí. Mentira, deve ter um monte de gente ali que se fudeu enquanto estava passando, mas ok. Cara, Encoraçado Potemkin, lembrei do UDR. Grande UDR. Tem grande UDR. É. Se ainda tivesse vitrolinha, botava um DR aí no final. Cara, se eu editar, eu vou... O DR pra mim é Ronaldo Caiado, União Democrata Ruralista. Não, mas o nome da banda é por causa da União Democrata Ruralista mesmo. Por isso que eles fazem as músicas mais incríveis do mundo. O maluco lá do DR, que hoje faz vídeo com bonitinha, não faz no YouTube, um negocinho? Sim, é o João Carvalho lá. Exato, figuraço. É os caras do Decrépitos Podcast. Decrépitos ainda existe? Ah, não sei. Aí você tá perguntando muito. São os amigos do povo, né? Tudo de mim. Cara, ele tava num desses podcasts de YouTube aí, esses dias, um desses caras aí do Decrépitos. Ele não trabalha na Globo, não? Gente, dia desse podcast tem um Lula no Podpá. É verdade, o Lula vai participar do Podpá na sexta-feira, é verdade, né? Caralho, olha como o YouTube é filho da puta. Se esse Podpá é tão importante, por que ele só me mostra corte de podcast de filho da puta? É incrível, cara. Incrível. Nunca me recomendou nenhum corte desse podcast aí. Nem daquele outro. Mas é que o Podpá é tipo o outro lá, só que, tipo assim, com os caras mais desligados de política, assim, tá ligado? Ah, não, mas eu entendo. Por isso que eles vão entrevistar o Lula. O YouTube, ele tenta forçar o flow de vez em quando. Eu já falei algumas vezes pra ele, YouTube, não gosta, não mostra mais esse negócio pra mim, não, por favor. De vez em quando aparece na recomendação, mas será até aquele outro podcast daquele careca que imitava, que era amigo do imitador da Dilma, caralho, o Ed Gama. Tem um podcast lá com o cara. Ah, ele e aquele Estevam Nabote, né? É. Nunca foi recomendado pra mim, por exemplo. Mas um monte de podcast de filho da puta é recomendado o tempo todo. Mas né? Eu nem sei. Ele ainda tem esse podcast, porque esses dias eu vi ele em outra pega. Eu não lembro. Uhum. Cara, a impressão de recomendações do YouTube é que tudo que eu falo, isso não me interessa, aí que ele passa a mostrar sempre. Sim. Uhum. Cara, esses dias me veio o corte do podcast do Celso Zucatelli. Tipo, os caras estão. Quem é esse cara, Hel, que eu não sei. Era um que apresentava, tipo, esses programas matinal da Record e agora tá desempregado e virou podcaster. Caralho. Tinha que inventar um nome novo, que até meio escroto, mas que podcaster. Tipo, não é um podcast, né, gente? Tá no YouTube. Cadê o feed? Outro também que eu até assisti, eu achei legal, eu vi o Marcelo Madureira chorando as pitangas num podcast que o Cacete Planeta foi pra, pra Rede Brasil com um novo programa e comunicaram que ele, não, estava no... Tipo, ele foi demitido do Cacete, Marcelo Madureira. Caralho, depois de tudo que ele fez, né? Ele que é o bolsominho maior, assim. Ele que é o caceta. Ele que é o caceta. Não, ele que é o cara que foi inventado de ser comentarista de política, né? Apesar de mas não... ele é o bolsonarista arrependido, né? Lembra que ele foi expulso de uma manifestação pró-Bolsonaro um tempo atrás? E ele tá numas de criticar o governo agora. Ah, tá lá junto com o MBL e o Moro agora, né? Ele, o Lobão. Vocês viram o vídeo do Moro fazendo uma sketch falando da ida dele no congresso da MBL? Esse rapaz aí tem futuro nas artes cênicas. Que desenvoltura que esse juiz tem, cara. Eu vi um tweet falando que o MBL apagou, né? Botou como privado, né? Ou seja, na prática o vídeo não é mais buscável no YouTube. Vários vídeos elogiando Guedes. Olha que coisa. É. Aí daqui a pouco o discurso vai ser eu sempre critiquei. Sim. Mas tá gravando ainda? Acho que tá, né? Tá. Acabou, Lojinha? Ainda tem mais comentários? Não, acabou o meu. Então chega. É isso, então vambora. Valeu, até semana que vem. Feliz 19 anos. Yeah. Yeah. Ou não.